Ah, que barra, até rima, ó. Mas vamos lá. Olá, ouvintes, está começando um novo ConspiraCast, que já foi tanto tempo, né, que pode começar um podcast novo já. Meu nome é Igor e eu não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu foi muito sinistro. Olá, ouvintes, aqui é o Queiroz, o amigo matemático de sempre. Pra mim, não foi suicídio, não. Eu não vou acreditar em suicídio. Aqui quem vos fala é a voz mais sensível, mais charmosa. Sou eu, Thiago, e eu acredito em tudo, só não acredito no suicídio. Eu acho engraçado, o cara vem, ele ganhou um fã, o que ele fala? Aí ele fala Nossa, que a voz YouTuber, é mais sensível, YouTuber. É mais gostosa. YouTuber. Isso que ele nem é o Caio German, Tu já mano. Falou, tu já aí... falou, Queiroz. Aí ô, ele tio, vem e rola a fazer... mesma frase, o cara fala a mesma frase que eu falo. Ô Tim, tá você vai fazer Veda e abriu? Mas tá bom. Veda, tags. Fazer, vai, muitas tags. Vai, vai jogar. Construir uma casa e vai filmar o processo dela. Eu também vou construir uma casa e vou filmar o processo dela. Hoje eu vou bater uma laje, pessoal. Aqui eu tô com o meu. Tô devidamente uniformizado com minha camisa do Bolsonaro. Meu chapéu do Collor aqui, ó. Hoje eu com meu amigo Tião, nós vamos virar essa laje aqui, ó, de 50x50. É isso aí, então, feio. Cara, 50 por 50, falou pra caralho, viado. É porque não é a minha casa, né, velho? É uma casa de uma pessoa rica, não é a minha casa. Sim. Não, nem precisa não, pô. Só você, pra você ficar famoso, você tem que ler o livro da Kelly. Eu prefiro Christian Figueiredo. Fala, galera. Aqui é o Marco, Brasil. O único lugar onde um ET ganha um nome bonitinho. É isso, ouvintes. Acho que vocês que acompanham que a gente há anos, né? Dois anos, vocês já podem saber qual que é o tema que nós vamos falar. Onde você também não acompanha, você vai saber que é ufologia, porque, né, a entrada procede, mas hoje nós vamos falar sobre ufologia, mais precisamente, né, vamos ser sinceros aí, é um remake daquele episódio 2, que, né, deveria ser deletado, mas a gente deixa pela continuidade. Não foi o 3? É, foi o episódio 3 que a gente falou disso. Foi o 3? Foi o 3. Mas eu acho assim, Igor, oi. Se você me permite falar, claro. Não, pode, pode falar. Que é uma tremenda falta de, foi uma tremenda falta de educação sua. Não deixar o Diego se apresentar. Eu acho que também pode vir a ser verdade isso. Pode vir a ser verdade, então vou deixar ele se apresentar. Obrigado, Queiroz. S2. Que isso, cara? E aí, rapaz? Desculpa, você tava falando. Pode, por favor, fica à vontade. Não, pode falar, não tem problema. Ah, muito obrigado. E aí, rapaz, Diego Ramesh, eu estou começando a gostar de Budweiser. Isso pode ser bom, pode ser ruim. A Bud, ela deu uma mudada, ainda, principalmente a de garrafa, ela tá um pouco melhor, porque a de latinha, quando começou a ser vendida aqui, era horrível. Eu tô comprando a Long Neck, é bem, bem gostosinha. Tá, a Long Neck, ela é bem tomável. Assim. Vamos para os e-mails? Vamos para os e-mails. Rapaz, olha só que... Vou pegar outra Bud, já volto. Olha a merda. Eu fui pesquisar o termo em inglês aqui, né? Sem querer eu escrevi Heineken, só porque eu ouvi o Diego falando. Vamos para os e-mails. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Rapa CDs. Vai! Tô namorando todo mundo, 99% ano. Oi, queridão. Então, ele fala, cara. O que nós temos hoje? Nós temos um e-mail que eu acho maravilhoso, que é o e-mail de... Um e-mail. É um e-mail que dá pra gente usar pra zoar o nosso querido participante. Eu adoro e-mail se dá pra fazer isso, entendeu? Essa é excepcional, né? E eu acho que nada mais justo, Igor, não sei você. Do que o próprio. O próprio. O próprio. O próprio, velho. O próprio ler. Ah, não. Ô, louco, desprezou o fã, velho. Como assim? Não tô desprezando, não. Você que tá me sacaneando. Então eu vou ler aqui e ele comenta, ó. O Davis... Que nome maneiro, Davis. Você joga futebol, Davis? Se você jogar futebol, você vai salvar a nossa seleção na Copa, hein? Davis, ele mandou aqui o assunto, foto do Thiago. Ele diz aqui assim, ó. Conheci o Thiago no metrô do Distrito Federal e ouvi usando uma camisa com a arte do meu amigo Stuart. Pedi para fotografá-lo e assim encaminhar para o Stuart, né? Com a foto da camisa. Onde reforço que o mesmo, o Stuart, ficou muito feliz. Um momento que parece... Quem que ficou feliz? Só pra eu... O Stuart ficou feliz de ter visto o Thiago usando uma arte dele. Do Stuart. Do Stuart. Já falei, agora você tá tá complicando. Aí ele diz aqui, tá vendo? Ó, só atrapalha, velho. Que agressividade. Que cara agressivo. Deixa eu brilhar, deixa eu brilhar. Tá bom, Gabriel. Quem sou eu, velho? Caraca, mano. Aí, ele tá muito não faz sentido, cara. Ele tá muito, ele tá Felipe muito Neto, cuzão, cara, comigo, velho. Tá o Felipe Neto. Véi, o Thiago tá muito cuzão comigo, velho. Quero dizer, ele não tá meio Felipe Neto, não. Você não percebeu isso? Tá faltando. Não, tá igualzinho o Felipe Neto, cara. Que tá gravando de óculos escuros, hein? Não, velho. Pelo amor de Deus, cara. Não vou dirigir a palavra ao Thiago Natan até o fim do episódio. Ele tem um amigo. Não vou. Pode falar. Ele, no momento que parecerá gay, nível Cinderela. Cinderela é uma banda. Me despedir do Thiago sem falar o meu nome ou passar pra ele a foto ou o meu telefone. Manda o contato do Thiago para que eu encaminhe a foto e o meu número para ele. Valeu, abraços. Valeu, Davis, garoto. Né? Obrigado pelo e-mail. Quem sabe a gente se esbarra aí perto do Park Shopping de novo. Thiago, você tem que falar assim, ó. Obrigado, é pra você que nós fazemos isso. Fã, velho. O bicho é fã do Stuart, velho. Alguma outra coisa pra falar, pessoal, sobre esse e-mail, agradecimento aí? Eu acho que é bacana, assim, quando a pessoa, ela tira foto com você. Eu ainda quero tirar uma foto com um fã na rua, assim, ou uma fã. Vocês comeriam as fãs? Depende, a moto ou um ser humano? Não, o ser humano. A moto não, velho. A moto não dá, não, cara. Não, é tirar foto com uma fã, que coisa mais ridícula, né? Aí você vai parecer. Você vai parecer igualzinho o amigo nosso que tira foto com o carro, velho. Partiu o assalto, velho. O cara tira foto com a fã. Partiu subtrair uns objetos ali. Ou então ele bota uma frase motivacional do lado da moto, fazendo um positivo com a mão. É, como se tivesse conquistado um puta. Caralho, melhor, ele leva a moto pra casa e tira a foto dele com a moto em frente ao espelho. É bem assim, fazendo biquinho. Tá ligado? Que isso, cara? Tá muito surreal já. Com flash ativado pra ficar aquele som. Isso. E a moto atrás. E com ele esse jeito, tirou uma foto dessa. Ele botou frase motivacional. Tirou uma foto no espelho. Não, mas não botei frase motivacional. Minhas fotos no espelho é tudo zoando, pessoal. Você... Não, você escreveu frase motivacional. Ah, tá. Insira aqui sua frase motivacional. Isso. Muito bom, cara. Muito bom. Muito obrigado, viu, Davis? Mande mais e-mails. Tomara que você goste da gente também aí, ó. A gente... Davis Jones, eu vou chamar esse cara de... Se ele vier a contactar. Ele jogou na Holanda, né? Não é aquele... Goleiro da Holanda, né? Ah, também um parabéns aí pela filhinha dele que nasceu aí. É, do Davis. Ô, Davis, ó, parabéns, cara. Ô, parabéns aí pela sua filha. Paternidade, Davis. É realmente... Parabéns, mandado, cara. Deus, verdade, Deus, né? Mano. Qual que é o próximo pai do Conspira, que vai ser pai mesmo? O próximo pai do Conspira? O mais provável é o Marco Felipe, que esse pau de ouro do caralho aí. Toma no cu dele, velho. Puta que o pariu, velho. A criança já nasce desconstruindo preconceitos, né? A criança nasce, velho. Caralho, velho. Vai jogar no hard, Marco. Tem que ser assim. Mas, ô Igor. Diga aí. Se você é fã de um integrante do Conspira e quer mandar um e-mail falando de um encontro que você teve com esse integrante, como é que você faz? Você pode mandar esse encontro com vídeo ainda, se tiver filmado esse encontro, você pode mandar para contato@conspiracast.com.br, ou se você quiser não ter trabalho de entrar no seu Gmail e entrar no site e dar um page view pra gente, você pode entrar na aba ali de contato e digitar pelo formulário. São alguns requisitos mínimos, né, que você tem que colocar lá, mas é tudo coisa básica e zoeira, que a gente inclusive tem que mudar porque já perdeu o sentido. Além disso, você pode contatar a gente pelo Facebook, www.facebook.com/conspiracast. A gente é a página lá, bonitinha, o triângulo inconfundível lá, o símbolo Yin Yang, é o Yin Yang. Além disso, nós temos o que, Igor? Temos o Twitter, que tá meio inativado aí, mas talvez ele volte a funcionar. O Twitter é um negócio que ele veio, quem tem, é o popular, quem fez, fez, quem não fez, não fez, né? Quem usava, usa, quem não usa, não tem necessidade de usar mais, né? Mas e vamos... não usa, é, exatamente. Quem usou, usará, e quem não usará, nunca usou, porque não teve como usar. Então, vamos tentar usar aí, se o pessoal quiser, mas... Vamos indo que... Além disso, pode falar com a gente no Instagram, que é @_conspiracast, João? Esse é o Twitter. O Twitter é @_, o Instagram é @conspiracast direto. @conspiracast. Essas são as nossas redes sociais. Entre em contato conosco. Curta a nossa página lá no Face, cara. Olha que legal. Nós estamos com umas curtidas bem da hora, hein, Igor? 315, se eu não me engano. Inclusive, teve uma semana aí que, obrigado, se você estiver ouvindo a gente, curtiu no final do ano. Sim, né? Você que também curtiu antes do final do ano, obrigado também. Mas no final do ano, a gente teve, assim, umas... Acho que pulou de 280 pra 315, assim. São números pequenos, mas que pra gente já são enormes. Então, é um negócio muito bacana, assim. Não podemos deixar de falar também, ô Thiago. A gente não pode deixar também de falar da preciosidade que é... uma amizade. Se você puder falar aí dos nossos amigos e parceiros aí do Conspira que continuam com a gente, apesar desse hiato enorme aí. E eu acho que eles também tiveram hiato. É, também. Todo mundo teve hiato, né, cara? Eu acredito. Mas pode falar aí quem que são nossos parceiros e amigáveis. Vamos lá, o Coxinha Nerd, Locomocast, ou Locomotiva 26, né? É o Zumbicast que ele tá falando. É o Zumbicast, mano. Não. Tem os Otovais lá no Zumbicast. Mas o Zumbicast acabou também, mudou, se vendeu o site. Caramba. É o Tabloide se vendeu. Design, agora o nome. Poxa, cara, fiquei triste agora, hein? É a mesma pessoa, mudou só o nome, rapaz. E mesmo assim, cara. Agora é o nome fantasia, né? Nome fantasia. Mas esses são os nossos amigos, além do Z40, que é óbvio. Tá aí o Diego, que não deixa a gente mentir. Oi, Delícia. Não, é porque eu... É porque o Queiroz foi meio agressivo comigo essa semana. Ele falou que ama todo mundo, menos eu. Eu também te amo, eu fiquei cara, meio sentido. Não, eu não ia falar porra nenhuma. Eu só gosto de fazer a zoeira com o grupo. Mas... Não, mas ó... Esqueci, Igor. Fala aí. Mas é... Acho que depois dos recados dados, né? Ninguém tem mais alguma coisa a comentar aí. Então, recados dados. A gente já pode ir pro tema, né? Vamos pro tema aqui. Essa ilusão, achou que eu ia me afundar. Se a rocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Eu tô solto na balada que o mundo tá. No programa de hoje, acho que essa é a introdução padrão, né? Nós vamos falar sobre um assunto de outro mundo. Boa piada aí. Ninguém vai continuar? O que que é? Boa piada. Eu não vou colaborar com essa piada. Boa piada. Não vou colaborar com isso. Não tem assunto de outro mundo. Vamos falar sobre ufologia e talvez até brasileiro. Talvez não, né? É brasileira. Talvez até. Talvez até. Aconteceu em Minas Gerais. É, pra você ouvinte que é um acompanhante true do Conspira, você que ouviu a gente desde a época do Podomatic, esse aqui é um... Não, é um remake, pô, mas é porque vale a pena, porque aquele episódio 3 lá, você tem noção, não tem condição de ser ouvido hoje em dia, né? Não tem condições, é mais que a gente tem mais participantes aqui pra falar. Tinha mas eu, o Queiroz e a nossa vergonha participando juntos, né? Correto, correto. Mas agora que não tem vergonha nenhuma e o bagulho aqui é assim mesmo, eu queria saber aí, ó, algum de vocês pegar, claro, pegar o dicionário e falar aí o que é ufologia, né, Igor? Acho que a ufologia, não precisa nem de dicionário, a ufologia é o estudo de fenômenos e entidades podem vir a ser de outros planetas, né, seres ou de contatos e até avistamentos de naves. A ufologia, ela estuda esse tipo de fenômeno advindo de outros orbes celestes. De outros corpos. Agora virou o planeta X. E aí eu não sei se você gostaria de fazer essa discussão, mas eu queria saber a opinião daqui do pessoal sobre quão você acredita na ufologia, né? O quanto que você acha que realmente tem vida fora da Terra, que vieram aqui, que Roswell aconteceu e etc. Eu quero saber qual é a opinião de cada um aqui de vocês. É que eu, só complementando a pergunta, porque vida provavelmente tem, né? Porque tanto de espaço que tem no espaço, mas... A questão é da... Espaço no espaço não ficou meio redundante, não? Não, mas tem muito espaço no espaço, entendeu? O espaço não é o espaço. O espaço que eu digo é de tamanho do espaço. Complexo, complexo. É, tem que ter um QI de 3 pra poder acompanhar isso. Mas é assim, o que vocês acreditam é que eles vieram, que eles nos visitaram. Nossa, agora eu fiquei muito... Caralho, velho, você é o Vila Brequim. Então, isso que eu falo. Fiquei muito palestrante de ufologia agora. É, vida inteligente é quase certeza. Porque... Matematicamente, tem o nosso amigo matemático pode falar melhor sobre isso. A probabilidade, matematicamente dizendo, é muito maior do que exista vida inteligente em outros planetas do que não exista. Que é gigante, assim, um tanto de estrelas. E aí cada estrela tem milhares de planetas. Milhares não, bem mais que milhares de planetas. Se pensar nisso, é gigante. Existe a teoria que o universo ele é espelhado. Ainda tá rolando essa teoria. Mas até que se prova o contrário, ele é infinito. Então, só na nossa galáxia tem bilhões de possibilidades. Não, mesmo que ele seja finito, o tamanho que ele, o nosso universo observável já é gigante. Então, a Terra ser o único planeta habitável nesse infinidão de outros elementos seria uma sorte e nada. Acho que é mais sorte do que ser, né? É legal você falar desse negócio do universo observável, porque na nova série do Cosmos, eles dão mais ou menos quanto tempo teria no universo observável. Pô, é mais de, sei lá, 500 bilhões de anos-luz só no que ele já viu, entendeu? É, o universo observável, ele tem um raio aí de 6 vezes 10 oitava de anos-luz. De anos-luz, não. É, anos-luz. De diâmetro. Sem você imaginar um disco, assim, do universo observável. Que, no caso... Vocês sabem o que significa o universo observável? É, o que a luz foi e voltou pra gente. É, o que a luz foi e voltou. Isso que tem o universo que a luz ainda não voltou. Então a gente não... Teoricamente não, né? Na fato, assim, a gente não conhece a totalidade do que tem à nossa volta, assim, numa escala cósmica, né? Agora, o grande problema... vamos terminar de ouvir, né, cara? É a questão de... O Elon tava falando de vida inteligente nos outros planetas, né? Que a probabilidade é enorme e tudo mais. Só que é o seguinte... Se a gente tá usando como parâmetro a raça humana. Porque tem gente que fala assim... Nossa, mas pra você poder fazer uma viagem interestelar, você tem que dominar a velocidade da luz. Não dá pra você cogitar um tipo de viagem sem usar... No Star Trek, na verdade, não, né? Eles fazem... A viagem por... Eles se movimentam no espaço, assim. Eles distorcem o espaço. Faz buraco de minhoca, né? Não, é que é como se eles puxassem o espaço e aí depois esticassem o pano pra trás. Então você comprime o espaço sem precisar ir rápido. Então por isso que eles conseguem viajar. Você cria um atalho, né? Tanto de energia que gasta pra fazer isso aí. Ah, mas eles têm... Teve também a possibilidade do Interestelar também, que era o buraco de minhoca. É, aí é uma viagem que tem que ser feita por caminho, o atalho, né? Já pronto. Porque você... Já pronto, é. Mas é interessante também essa viagem deles aí no Interestelar. É, ou uma viagem com velocidade, ou esses corta-caminho, que pra gente, que no nosso sistema não é possível, a gente não... Até hoje a gente nunca viu um buraco de minhoca, né? Então... E ou um tempo de vida, um lifespan do alienígena enorme, enorme. É, porque a gente, qualquer ser humano, assim, eu acho que não existe ninguém evoluído a ponto de naturalmente fazer esse exercício, tudo que ele pensa com base no que ele entende, né? Então quando fala, por que o alienígena viria em um... Viria não, né? Ele iria pra um lugar X pra ficar, sei lá, abduzindo vaca. A gente, quando vê uma formiga, muitas vezes fica pegando uma lupa pra queimar ela, e você explica esse comportamento pra formiga, pô. A formiga entende. A formiga fala pra ela assim, por que esses caras tontos vêm e queimam a gente? Ó, Deus, por que fazer isso? A formiga vai Deus pensar, formiga. Né? Não, pô, a formiga pensa, mas... Só que ela pensa diferente da gente. Ó, Deus. Pensa logo, existe. Ai, vai saber se a formiga não tem uma entidade. Você conhece como é que a formiga pensa? Vai saber se a formiga não tem uma entidade monoteísta. A entidade, lá. É. Você está julgando Exu formiga, a formiga. É o Exu formiga, né? Então, assim, isso agora... Ele é lourinho? É a formiguinha lourinha? A formiga loira, né? Aí, agora, assim, você não pode... Não dá pra você nem... Sim, existia um alienígena mesmo. Se foi igual, magicamente foi igual ao do cinema, não tem como compreender a cabeça dele, porque você não compreende os doidos que tem à nossa volta aí, vai compreender um alienígena que viaja no espaço? É verdade, é verdade. Você não compreende, por exemplo, esse Nimbeth, né, cara? Caralho, o cara quer mesmo. O cara quer mesmo foder o alien. É a piada pra não entrar no Enem, hein, galera. Vai, Marco, pode falar. E também acho que da mesma forma que nós humanos vamos para outros planetas procurar vida, eu acho que poderia ser o contrário também. Eles virem procurar vida, entendeu? É, mas assim... Tá, imagina, a gente vai para outro planeta e acha vida. O que a gente vai fazer? A gente vai lá e fala? Escravizar. A gente vai escravizar. Hoje em dia, eu acho que talvez até não rolaria uma escravidão assim tão na cara, porque, né... Teve todo o passado da humanidade, então a galera fica meio pé atrás. Igor, eu vou citar você mesmo em um podcast de ufologia que eu gravei com vocês. Cortei chegou aqui de destruir os índios, cara. É, eu sei, mas talvez a gente escravizasse os alienígenas se eles fossem burros e dementes, né? Eles iam levar a liberdade, freedom pro alienígena. Freedom, ia ser o Tia América. William Wallace. O tia América lá pro alienígena, né? América. É porque você vê, assim, muito o pesquisador lá, o oceanógrafo lá, o cara que estuda biólogo de peixe lá. Ele vai ver um peixe, tagueia o peixe nem sabe o que o cara tá fazendo nele ali, e deixa o peixe depois andando ali com um sensor, um transmissor ali. E por isso mesmo, né? O que impede de uma pessoa... É, inclusive... Põe sonda no peixe, põe sonda no boi. Mas é sonda anal? Aí isso depende da sua vontade que você tem com um boquete de peixe ali, né? Não, mas os beliebers, eles dizem que é exatamente isso. Os alienígenas, eles viriam pra cá pra poder pesquisar mais sobre a raça humana. Tanto que na época da Segunda Guerra, muitos deles afirmam que foi uma maior concentração de avistamentos. Ah, porque eles justamente estavam... Full Fighters, né? Full Fighters, os caças de fogo, a gíria, né? Que eles estavam pesquisando o desenvolvimento armamentício da época, etc. É porque teve a bomba, né? Que a humanidade, a bomba atômica era um negócio poderoso pra, assim... Bom. Que Lorde Astar já dizia que isso ia dar ruim lá no futuro. É porque ele é o... Imagina assim, você é um alienígena, X, você vem pra esse planeta e você... Olha que legal, uma civilização. E, tipo, pelo menos na minha cabeça, a primeira coisa que você precisa saber sobre alguma civilização é a história dela. Então o alienígena procura a história, tipo, do ser humano e vê que... Toda vez que um ser humano encontra alguma coisa diferente, deu merda. Alguém aqui sabe alguma vez que uma raça encontrou outra raça e não rolou escravidão ou guerra? Isso é verdade. O Homo sapiens, ele extinguiu o Neandertal, né? Se for tomar por raça como Homo... Não, mas isso eu não acho ruim, não. Isso aí eu achei bom mesmo. Aí nós... O Homo sapiens, né? Pensando, disfarça o preconceito usando o Homo sapiens, né? Junta todo mundo, então ninguém pode falar que ele tá sendo preconceituoso. Porque os Homo Neandertais, eles mereceram... Isso aí mereceu, ó. Usava aquele tipo... Não, claro que mereceu, pô. Se... Usava roupa curta, o Neandertal ali, ó. Ele vê isso, cara. Eu, pelo menos, eu não teria vontade de, sei lá, levar um ser humano pra minha casa, pra minha família no outro planeta. É igual quando você vê bicho de rua, assim, que nem eu não passo mão em bicho de rua, em cachorro nenhum, assim, eu tenho... É, pode estar com lepra, né? Pouco, pode pegar qualquer tipo de doença, assim, eu tenho um pouco de preconceito com animais, assim, né? Então, assim, imagina... Animais de rua são foda, né? Hã? Animal de rua é foda, né? Ah, animal de casa também, eu não gosto muito de animal, né? Eu acho que é um bicho inferior a nós. O único animal pensante, o ser humano. Aí quando imagina um alienígena, que é um cara que viaja no espaço aí, conversa com o Raul Seixas, e aí ele vê o ser humano... Como assim, nossa, Raul Seixas? Conversa com o Raul Seixas. Aí ele vê o ser humano, assim, que é um bicho peludo, tudo estranho, que faz as coisas, assim, mal feitas, e ele imagina qual que é o pensamento dele, assim. Aí é um negócio que você tem que pensar, assim. Ou então ele pensa assim, ai, que bonitinho, eles fizeram casas. Que bonitinho, eles invadem uma embaixada e explode a bomba. Que bonitinho, eles têm uma igreja, eles adoram. É tipo quando a gente vê uma casa do João de Barro. Olha só que legal, ele fez uma casa de barro. Cara. O negócio, nossa, ele fez uma casa, né? O negócio que deu. Ai, que bonitinho esse humano, ele tá tentando atirar em nossa, mim. Nossa, ele fez um. Olha que bonitinho esse humano, ele fez um cerne. Ah, esses dois estão copulando, olha só. Olha que coisa mais primitiva. Todo mundo aqui concorda que pra você, tá, pra você conseguir viajar, tanto que um alienígena viajaria pra chegar aqui, você é um ser muito inteligente? Não, isso com certeza, porque... Que a gente não tá, nos pés dele. Não, é, teoricamente... Se a gente não consegue viajar, sair daqui... Ir pra Marte de boa, assim, como se você fosse pra Termos Laranjais? É, Termos Laranjais. Ir pra Marte, assim como o pessoal vai pra enfim, Mirassol. Região dos Lagos, o inferno do carnaval. Nossa, aí acho que é mais fácil pra Marte do que pra ir pra Região dos Lagos no carnaval. É foda, cara. Eu acho inferno. Que é mais rápido, inclusive. É mais rápido. Você pega a ponte parada, é o inferno do caralho. Então, o alienígena, ele é o humano com a lupa e a gente é a formiga, velho. E só complementando, cara, teoricamente, na física, não sei qual tipo de física, se é física quântica ou física... Pelas leis que a gente conhece, você não poderia viajar na velocidade da luz, pelas leis que os humanos conhecem. É a relatividade. É isso, obrigado. É, eu tava tentando lembrar. Obrigado, Queiroz. E aí, esses caras, talvez eles descobrissem um modo de driblar essa lei, etc. E aí é que vem aqui a grande pergunta. Falha, né, mano? A lei pode ter... Ai, que merda de ciência, bosta. Mas enfim, continuei. Não, aí seria isso, é. Eles conseguiram driblar essa lei, que nós ainda não sabemos como, pra poder chegar aqui. Por isso que eles são tão desenvolvidos. Não, mas a questão é... Eu acho que... Ou até eles têm o paradigma do Star Trek ali, que é você se, não se movimentar rápido, mas você fazer o ambiente se movimentar. Na verdade, o que eles fazem no Star Trek é o inverso, né? Você tá andando, lógico, porque senão... Né? Mas eles fazem o ambiente em volta deles, é como se estivesse empurrando eles. E não eles se movimentando no espaço. Ou então tem aquela teoria do interestelar, que o alienígena ele é um animal. O ser humano evoluído, né? Não, ele é um ser em quatro dimensões. Não, então, o ser no interestelar, o alienígena. É, não são alienígenas. Eles são seres humanos. Ser humano, é que, evoluídos. Que eu não sei como que o ser humano evoluiu daquela forma. Não, mas não foi nem isso que eu quis dizer. Eu quis dizer assim, um ser de uma dimensão a mais. Então, que a gente... eles são... Mas ali é o ser humano mesmo. Era o ser humano depois que eles viajaram para outro planeta. Então, tipo muitos eles anos evoluíram. Depois, entendeu? Eles evoluíram. A gente evoluiu naquele planeta X, entendeu? Eu entendi, falando mas não é isso que eu queria dizer, não. Eu queria dizer um bicho que não é o ser humano, que é de outra dimensão, só isso. Mas o ser humano tá na outra dimensão, no Interstellar. Tá bom, cara, mas o que é você, o ser humano? falando em planeta X, rapidamente, vocês viram que saiu recentemente um estudo que existem evidências de um nono planeta. Cara, eu tava na Caltech, um paper publicado pela Caltech. Não é coisa desse site de maluco que grava vídeo sem camisa gritando planeta Nibiru, não é essas coisas assim, não. É interessante porque eles não encontraram provas observacionais. Obrigado, Igor. Eles encontraram, matematicamente falando, que a órbita teria uma órbita de alguns objetos grandes depois de Plutão. Talvez esse grande objeto do tamanho de Netuno, se não me engano, perturbaria a órbita desses outros objetos. Então, por isso ele tem essa ideia que tem esse planeta que até todo mundo tá falando que é Nibiru, né? Mas não é Nibiru, né? Mas, posição assim... Mas chamar de Nibiru, né, velho? Seria muito bom se o cientista chamasse de Nibiru, né, velho? O planeta X, velho, pensou? Plutão mas é bem planeta X. É bem provável, cara, porque a distância que ele tá da gente, então, assim, ainda é difícil de perceber pelo pessoal antigo que começou a fazer isso, né? A influência é bem pouca e a gente precisa de aparelho de muita precisão pra poder... Não, assim, a Terra já mudou a sua orientação, não totalmente. Mudou o eixo. Não virou 90 graus, mas assim, mudou. Então você pode até, ele deu uma passada, sei lá, numa órbita de milhares de anos, o cara ali viu uma luzinha ali e achou que era o planeta X. Sim. E aí depois o planeta sumiu e a gente nunca mais viu. É, porque o interessante é que esse planeta, a órbita mais longe dele são, acho que 250 AU, que é onde astronômica, em relação é um bagulho assim, eu sei que ele tem 10 vezes a órbita de Plutão para pro Sol, na parte mais longe dele, é muito louco, é a distância astronômica muito, muito louca. E o fora é o seguinte, né, o Plutão, do tempo que ele foi descoberto, até o tempo que ele foi destruído, ele foi desconsiderado um planeta, foi rebaixado, ele não deu um ano, não passou um ano plutônico. Ele não deu uma volta em volta do não Sol. Deu uma órbita, exatamente. Ele foi descoberto, acho que nos anos 30, corrija se eu estiver errado, Igor, em 2006 ele foi rebaixado. É, não, um novo critério. É, aí, assim, é só... Ele foi pra subdivisão, Série B do campeonato. Ele é o Vasco, né, cara? Plutão é o Vasco dos planetas, é o Vasco, né, velho? Além de... É, vence ainda será. Por cima. Nunca será. Nunca será. Coitado, Plutão. Da Netflix? Não, ainda não assisti. Saiu agora na Netflix. Saiu agora na Netflix? Não, faz um tempo já. É Missão Marte. A teoria de lá é... É o seguinte, é que os extraterrestres, eles são os seres humanos evoluídos que vêm à Terra pra ver como é que a nova geração tá se saindo, entendeu? Esse filme é de 2001, né? É uma farm de humano. 2000. Não, é 2001. Mas imagina se fosse agora a nova geração, né? Tudo no Facebook, no Twitter. Nossa, assim, imagina se os youtubers virarem alienígenas e voltam um dia. Puta que pariu, Thiago, tu tá feito, brother. Tá de sacanagem. Nossa, velho, eles vão vir abduzir pessoas falando. Esse filme pessoal, vale a pena, pode assistir. Vai zoando, vai que acontece. Ô, Thiago, esse filme aí que tem lá a face de Marte. Isso, exatamente. Ah, isso foi uma merda. Não, brincadeira, cara, eu não vi, é não. Muito bom, velho. Eu não vi, não. Eu só tô usando mesmo. Essa é a teoria de que os extraterrestres são seres humanos. Tanto que eles tentam contatar a espécie humana através de algumas sequências de som que, passando por um filtro do computador, forma um gráfico de um DNA. E através desse DNA é que o filme desenrola. Não vou falar porque, sei lá, né, vocês não assistiram, não vou dar spoiler de um filme de 2000. O legal é que o contato... Desculpa te interromper. É que o contato também tem esse negócio. Eles mandam o sinal, eles vão decifrando o sinal. O filme, o contato. Tem um livro que eu não li. E eles vão decifrando o sinal também, que é o sinal alienígena. Contato é tipo um Novo Testamento, assim. Carl Sagan. Você falou do sinal ali... É só contato, É contato, com a Judy Foster. Você falou de contato alienígena, só uma coisa antes da gente falar do relato, né, Igor? Eu queria falar uma coisa que não sei se todo mundo conhece. É uma mensagem que os seres humanos mandaram pro espaço. Disco de ouro? Não, não é o disco de ouro. O disco de ouro é uma delas, mas tem a Arecibo. Ah, tem aqui do SET, Projeto 7. Ah, o Projeto 7. O projeto ainda tá ativo, não tá? Inclusive, esse Projeto 7 é o projeto que acha o sinal no filme do contato. Mas você você... Não, o negócio de você ajudar ele lá com o papel de parede não tem mais, né? Que você podia ajudar a computar... Exatamente. Calcular dados. É que a computação hoje em dia já tá grande, então você precisa de ajuda de um Windows 95, né? É verdade. É, tinha esse programinha que você ajudava ele a deterar os dados. Existem outros tipos de não no Projeto 7, mas que você pode ajudar. Por exemplo, tem fotos que você pode doar, entre aspas, pro seu computador pra poder processar imagens, talvez, de exoplanetas. É, tem um monte de coisa que o Kepler tá fazendo. Pesquisa de câncer, pesquisa pra contra AIDS, tem um monte de coisa que você... É, não só na astronomia. Até no seu Android, você doa o processamento assim durante a noite, é bem legal essas coisas. Legal. Que mundo para se viver. Mas... É, fora os youtubers. Vou dizer aqui a mensagem de Arecibo é que aqui, ó, a mensagem foi enviada ao espaço com o objetivo de transmitir a uma possível civilização extraterrestre informações sobre o nosso planeta, né? E foi enviada em 74 pelo Projeto 7, com de radiotelescópios porto-riquenhos em Arecibo. É, que algumas alterações foram efetuadas no transmissor do radiotelescópio, permitindo transmitir sinais com até 20 terawatts de potência. Com o teste inaugural, foi decidido pelo 7 transmitir uma mensagem codificada para o universo, aí explicando aqui, né, uma parte mais técnica, mas ele transmitiu uma mensagem. E o que quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: podem nos invadir, nós somos um bando de macaco. Eles mandaram uns pixels aqui, ó, que engraçado. Não, mas os pixels, eles mandaram o código genético do ser humano, quais são as... Nossa, o cara mandar o código genético do ser humano pro alienígena é a mesma coisa que você mandar seu cartão de crédito com o número lá de segurança, né, velho? Não é, cara? Não, não é. Mas ele manda, né? Tem várias coisas que ele manda. Mas ele manda a estrutura do DNA, que é a dupla hélice, ele mostra ali no desenho. Ele mostra a informação do ser humano ali, ele manda a altura, um caso desatualizado, a altura média do ser humano e tudo mais. Só que assim... Tem umas coisas erradas com esse tipo de mensagem, cara. Porque a nossa unidade de medida e a do ET, com certeza, é diferente. Não é a mesma, né, velho? Porque o cara tá, sei lá, se o ET tiver 15 dedos, aí ferrou, né, velho? A gente é baseado em vida feita de carbono. O ET pode ser baseado em vida feita de, sei lá, hélio, entende? Diamante. Então, foda-se nosso DNA em hélice, sabe? Eles podem nem ter um DNA. Ou então eles são humanos mais evoluídos. Humanos, entre aspas, mais evoluídos. E olha só os caras mandando, a gente já sabe essa porra de cor. Já é evoluído, né? É, já descobrimos o genoma humano. Não tem o siso, né? Não tem o siso. Somos mais evoluídos. Só no pé. Não, os machos não têm mamilos. Mas isso aí não é evolução, não, que é um negócio que ia ficar estranho pra caramba isso aí. Caralho. Ia ficar estranho, mano. Não ia reproduzir. O primeiro que nascer sem mamilo não gera descendência. Não gera. Não gera, e velho. E não é nem porque é estéreo, não. É porque a natureza fez errado, né, cara? A mulher não vai querer um cara sem peito. Acho que a teoria mais provável é a teoria do Mibe Homem de Preto, que a gente tá dentro de... Tipo, a humanidade tá dentro de um armário. Um armário. Quem vai sair do armário primeiro, hein? Não, se for aquele grupo inútil do Telegram, velho, eu já saí aquela porra. Vai tomar no seu escudo, filho da puta. É um negócio que, assim, eu fico... É interessante você pensar que você é apenas um átomo de uma célula de, sei lá, uma cadeira, espaço gigantesco. O nosso universo é um átomo, né? Mas eu fico meio bem atrás desses negócios, assim. Porque se for assim, você levar... Não, mas eu... A um nível que, né, não importa nada, né? Porque se for assim... Mas Igor, se você for ver a nova versão do Cosmos, tem lá as partes das micro-organismos e tal, que o Neil deGrasse Tyson fala, um cosmo numa gota de orvalho. Ah, mas eu acho que é metáfora que ele fala, né? Não é? Cara, não, ou não, né, seria, cara? Seria muito interessante isso. Muito, muito. Tipo, milhões e milhões de evolução, desculpa, Kieron, milhões de anos de evolução, e a gente só tá no microsegundo de um outro universo numa gota de orvalho. Não, não precisa nem ser um microsegundo, mas sei lá, pô, você tá num átomo ali, sei lá, de uma cadeira, ou de qualquer coisa assim, isso é até engraçado. É, eu fico frustrado. Não, eu não fico. Eu fico muito empolgado com isso, cara. Porque eu sei que eu nunca vou dominar. Eu acho foda. O cara cresce, né? O cara cresce de uma maneira... Não, velho, vocês não... Véio, eu fico muito empolgado com isso, porque eu sou matemático. Eu concordo com o Queiroz. E a gente estuda uma coisa chamada fractal. Já ouviu falar do fractal? Não, eu não conheço. O fractal, ele... fractais, né? São os tipos de figura que elas têm ela mesma, intrínseca, né? Ela, as estruturas se repetem dentro dela. Ah, é tipo aqueles então, gifs psicodélicos lá. É, procura Triângulo de Serpins. Que o adolescente que quer pagar de revista e drogado coloca aí. Mas se a mãe perguntar o que é aquilo lá, ele vai falar que não sabe. É, não, mas não é isso. Eu tô falando de coisa séria que a gente estuda mesmo, que é... Então, mas é esse tipo de gif que ele fica assim... É que eu quero denigrar a imagem do adolescente modernoso, skatista, que tem 24 anos. Mas é o... E é youtuber. Não, nossa, se fosse youtuber eu ia bater no cara lá. Não, mas eu sei o que é o fractal, ele se repete em si mesmo. Isso, e imagina se o universo for um fractal, cara. Cara, ia ser demais. É porque a gente faz parte de uma estrutura enorme que é infinita. E a gente é um infinito dentro de um outro, cara. Isso seria totalmente... Tá, cara, mas tipo, não é... frustrante você... Claro que não, cara. Eu, pra mim... É que, mim é que aí, bom, né? Aí é o seu objetivo de ser trava o que você quer na vida, né? Você quer conquistar o universo e saber todos os segredos ou você quer aproveitar só o que tá agora, né? Porque... Mas aí que tá. Se ele for um fractal, você já sabe todos os segredos. Se você for um fractal, você já sabe todos os segredos. Porque uma hora vai voltar onde tava, né? Porque ele volta. Então quer dizer então, que tudo que aconteceu a já... A questão é essa megalomania desgraçada do Pinto de Ouro aí, velho. Mas eu acho que legal a mensagem do positiva para esse lance da gente ser uma gota de orvalho no outro universo e tal, etc. É que você vê que você não é tão importante perante o universo e etc. Que você deve... Você pode pensar desse jeito. Ou você pode pensar que você é um tijolo que faz parte do universo infinito. E que dentro de você tem vários universos infinitos. E isso é muito foda, cara. Isso é muito isso foda. Isso eu acho foda. Bactérias pra caralho. Parasitas. Então, parasitas, muitos parasitas. Aqui é esse programa da Discovery, um, né? Um chamado álcool, inclusive. Tá me consumindo aqui agora. Parasita. Mas, ó, o Igor, agora eu gostaria de, já que a gente já foi pra um lado mais filosófico do nosso papo, né? Tava indo quase, quase que tava cruzando os lagos da Sacherói. Deixa eu só agradecer vocês de novo por esse momento de filosofia foda que eu não tenho na minha semana, no meu mês. Que eu tenho, só tenho aqui no Conspiracast. Um papo cabeça muito legal, que eu trabalho com peões, vocês sabem. Então isso é muito gratificante pra mim, cara. Obrigado de novo, mais uma vez. Oi, saúde, cara, Tinho. Ê, Tinho, seu ceboso. Ah, desculpa. Ê, Tinho, seu ceboso. Para de rotar aí. Mas, ó. É que eu não consigo ver quem tá falando aqui, fala. Foi mal. E aí, Igor, o que você tem pra dizer pra nós? É, agora eu tenho a dizer que a gente tava quase indo pra esse papo de ufologia etérea, mas a gente vai voltar agora pra um outro, um pouco mais terrestre. Os casos reais. Eu acho que até é uma coisa que dá medo, né, cara? Ah, dá medo, porque a gente brinca, hahaha, não sei o que, mas aí você vê o papo do povo lá falando, bando de capial, o cara falando que veio uma luz do céu. Não é o cara que vê arquivo X o dia inteiro e fala, ah, meu Deus, viu um alienígena, e toma uns goró e acha que viu o ET. É o, tá vendo a alienígena no copo, né, cara? É o capial lá, que não sabe nem o que é uma TV-lisão direito, e fica assustado com essas coisas aí. Tanto é que muitas das entrevistas lá, o pessoal nem atribui a seres de outros planetas, eles atribuem a castigos divinos. Não é à toa que a mitologia foi formada assim, né? Dos antigos, dos alienígenas do passado, não, aí já tá aí. Em geral, a mitologia... Tipo, são os deuses castigando, alguma coisa assim, relacionada. Ah, sim, mitologia grega, é verdade. Os titãs se debatendo no Tártaro eram os terremotos. É, isso aí é verdade. Explicações para causas naturais. Outra coisa, a gente tava falando, teve um programa que a gente falou aí, acho que, se não me engano, foi o 43 ou 44, Brasil, o país da ufologia. A gente tava contando de alguns casos brazuca, só que nesse programa, deliberadamente, a gente não falou de dois, Igor. Não falou de Varginha e não falou da Operação Prato, que acho que são os expoentes, não só do Brasil, mas como da ufologia mundial, porque esses são os que têm mais credibilidade, não por ter visto nada, mas pelo tipo de... Ação desenvolvida, né? De ação de coisa que aconteceu ali, né? Então, quem? Vamos fazer o relato? Então, vamos lá. Um oficial que participou diretamente dessas pesquisas aceitou falar sobre o assunto. Coronel da Reserva da Aeronáutica, o Irangê Holanda, que hoje vive em Cabo Frio, litoral do estado do Rio, foi o comandante do projeto batizado como Operação Prato, um estudo dos estranhos fenômenos aéreos que no fim dos anos 70 eram relatados numa região ribeirinha, perto de Belém. Holanda pertencia ao Serviço de Inteligência da Aeronáutica e foi designado para a missão pelo 1º Comando Aéreo Regional. Foram fotografados vários objetos. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. E uma, a maior de todas que a gente viu, tinha uma forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana. Era um objeto muito grande, com luzes, com janelas, todo o entorno. E uma hora ficou próximo de nós, a cerca de 70 metros, tá? Tinha uma altura de mais ou menos, um comprimento de mais ou menos 100 metros, muito grande, com uma luminosidade muito forte, parecia um sol, que depois apagou e subiu. Foram feitos 4 filmes, e umas 400 ou 500 fotos. Esse material ficou de posse da Força Aérea. Os filmes e as fotografias ficou de posse da Força Aérea, foram encaminhados ao Comando da Força Aérea em Brasília e devem estar guardados no Estado-Maior pelo Serviço de Inteligência da Força Aérea. A Força Aérea trata o assunto OVNI com seriedade. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Mas aí, então, né, o caso da Operação Prato, que vocês já acabaram de ouvir aí uma explicação, muito bom isso. Valeu, ele mano. Foi, acho que até hoje, assim, não aconteceu nada hoje, até hoje em dia, assim, não voltou a acontecer nada, né, e mesmo Varginha não conseguiu chegar aos pés da comoção, talvez não nacional, mas porque Varginha foi nacional, mas a Operação Prato, ele teve uma histeria local absurda, né? A cidade inteira ali, ela se comoveu, foi atacada e a galera tava crentemente acreditando ali que era uma invasão, talvez não alienígena, mas até um castigo divino. O pessoal mais simples era castigo divino, né? Porque... O Capial era... Eles estavam certos. Se eu mal me lembro, pessoal, eles... quando ficou muito mais agressivo, eles se escondiam na igreja, porque era um local de uma construção melhor. Não eram aquelas casas meio vagabundas de... É Power Peak que chama, né? É, tudo zoado. Barraco de capial pescador, você vê. E por isso que eles acreditavam que era um castigo divino, porque na igreja não houveram casos, ou não tinham tantos casos. Não foi só uma cidade, né? E o que mais intriga são os relatos, né? O pessoal falando, cara. Das mesmas situações, a mesma coisa. E todas essas pessoas, tipo, por mais distante que sejam, falavam a mesma coisa. Porque eu digo e repito. Porque uma coisa é você pegar o relato de um cara que fala, não, porque o disco voador, ele veio aqui, ele me abduziu com um raio trator. Ele disparou raios lasers. O cara veio com um raio trator aqui, o alienígena Grey, entendeu? O cara já vai dando todos os nomes, ele já é uma pessoa que já é focada, induzida a acreditar naquilo. O cara já é um fólogo amador, já sabe, já pensa, então ele tá muito focado nisso. Usa muito jargão em termo técnico. E nem, então, que nem questão de só por ser jargão em termo técnico. O cara, ele é um belieber, fanático. Agora você pega um capial aí, um cara que pesca o dia inteiro, não sabe nem o que é uma televisão direito. Seu Juca ali da... Seu Juca pescador ali, que ele proveu o peixe pra comunidade dele. É Jesus quase, né, o cara? Ele multiplica também? Ele multiplica os peixes, né, pescando. Mas aí o cara fala que um negócio do céu disparou uma luz nele e ele nem sabe o que é ali. Poxa, aí você fala, esse cara, o que ele tá falando aí, né? Por que ele inventaria? Por que o seu Juca inventaria isso? Não, o que ele quer com isso, entendeu? Inventar. O que ele ganha com isso, mano? A vida dele é pescar, velho. Então, o seu Juca nem sabe o que é ET, o que é arquivo X, o que é ufologia. Ele não sabe nem o que é a lua, cara. É só uma bola gigante branca. Não sabe o que é o céu, né? Não, cara, e o engraçado é o seguinte, velho. Os tipos já estão... Não é engraçado, né? Que agora a gente fala engraçado. E tal, mas imagina o pânico. Mas véio, na época do vídeo, eu acho que todo mundo aqui ia se cagar. O pessoal deve ter falado assim, pô, foi mais engraçado aquele dia que caiu a luz lá na gente, né? Que os alienígenas quase comeram nós todos, né? Hoje é história de Natal, né, cara? Oh. Mas eu penso, a gente tava falando A gente tava falando da lupa, né? Véi, se você pensar, aqueles... Porque foi assim, né? Não sei se o relato cobriu aí, mas pra deixar claro, foi um... Os ataques aconteceram assim, foram ataques, né, mano? Pelo amor de Deus. Foi ataque. O alienígena passa sobrevoando as casas e dispara o raio deles nas mulheres, nos homens. Nas crianças também, eles não viram ninguém. Ele tá passando a faca em todo mundo. Foram raios de luz que deixavam deformidades e queimaduras de de grau altíssimo e com necrose instantânea. Segundo grau, segundo ou terceiro grau com necrose instantânea. Necrose instantânea. Mas você chegava a cauterizar? Né, a pele necrosava, ela ficava necrosava preta mesmo. Já, né? Aqui é um estágio que eu demora, chegava, né? Demora pra pele necrosar por conta de uma queimadura. Só que nesse caso era instantâneo. Cerca de 96 horas, normalmente. É. Caso era instantâneo. Instantâneo. Agora é o seguinte, cara. Porra é essa, mano? Então, assim, eu duvido. Isso é uma coisa assim, eu posso estar errado. Podem ser atores que ganham um Oscar, ninguém nunca vai saber, tudo aqui, esse capel daquela vila lá. Mas eu duvido que uma cidade inteira, no meio lá do norte do Brasil, ia ficar inventando que ia luz atirar coisa neles lá. Isso é uma coisa que eu duvido, assim. Pode não existir, mas... Pode, assim, pode não ter sido alienígena, pode ser projeto do governo, que gastaram todo o dinheiro do Brasil naquilo lá e não se recuperou o país até hoje. mas eu duvido que o Capial ia ficar inventando esse tipo deixa de coisa. Deixa eu só perguntar, quando foi isso aí? Foi em 90 e pouco, não, né? Foi em 74. Foi em 77. 90 e pouco foi em Varginha, desculpa. 90, é. 77 era militar, né? Ditadura ainda. E outra coisa intrigante também é a mobilização que isso tudo causou. Então, tá? Foi destacar o... Não, nem só isso, cara. Exército. O pessoal saiu da cidade. E, assim, o que é assim, a gente. E não convém também ficar falando, relatando o caso minuto por minuto, porque a pessoa ela pode estudar aí no YouTube e tirar as próprias confusões, tirar as próprias conclusões. as próprias conclusões dela, a gente tá aqui pra dar as nossas opiniões. Mas assim, chegava muita gente lá no hospital com o mesmo sintoma, dois pontos assim, né? Como se fosse uma mordida de vampiro. Nódulos. Dois nódulos queimados, principalmente mulheres no seio esquerdo. Mas tinha homem também, tinha tudo que fosse. E todo mundo assim. Esses alienígenas eram voyeur, né? Voyeur não, eles eram tarados. Taradão, né? Eu não sei. Vai que é o tato deles, né? É o grouper do metrô, esse alienígena aí. Não, mas ó. Isso aí dá um problema. O engraçado, cara. Engraçado não, né? Bom, é tragédia e o cara tá achando graça. Mas é assim. A população saiu da cidade. A população saiu, a médica tinha, assim... Tanto é que o hospital, eles dizem lá no Linha Direta, que tava uma reportagem com a médica lá, que a galera ia pro hospital mais pra rezar e pedir milagre do que pra se tratar da doença deles ali. E foi o seguinte, devido ao caos que a cidade havia se tornado com o acontecimento todo, acabou começando a faltar comida, remédio. Faltou. E por causa disso precisou esvaziar a cidade. E não era. E assim, por conta do caos, também por conta do volume de pessoas que estavam precisando de tratamento. Então tava faltando muita coisa ali. Foi um negócio que assim, realmente foi. Véi, pra ser inventado, mano. Não, não tem. Eu não tem como ser inventado, velho. Não, isso aí não foi inventado. Porque aí entra porque eu perguntei na data. Entra o governo que era um governo militar e ele tinha obrigatoriamente que mandar uma equipe de resposta, né, cara? Tanto que eu não sei se saíram, tem vídeos, eu não me lembro agora. Os vídeos eles não foram liberados, mas você. Isso, não foram liberados. Tem uma série de documentos num site aí que dizem que é da Operação Prata. Eu acredito que se o cara teve tempo de forjar uma cacetada de documento que tem quase 2 GB de papel de PDF ali, parabéns, você é um vagabundo. Você é um vagabundo. Você é um vagabundo sem nada pra fazer na sua vida, mas... Pô, Diego, você fez isso aí? Então... Nossa, velho. Achei que você ia me zoar, mas você zoou o Diego. Porque eu não tenho nada pra fazer na vida. Não, mas, então, complementando, cara, nesses arquivos, eu posso ter enganado, você me corrija, existem relatos... Teve confronto entre aspas, né, cara? Os militares, eles... Teve. Atiraram e tal, chegaram a presenciar os casos de... Não é abdução, é casos de ataque. Vamos dizer assim, ou tentaram dar uma resposta militar, armada. Obrigado. Isso, obrigado, cara. E esse é o grande lance desse caso, porque no meio do governo de ditadura, os caras foram com uma equipe de resposta, muitos com câmeras e etc. Assim como aconteceu em Varginha também. Tiveram confrontos, que aí já não sabe se é real ou não, ou se são relatos, com essa força que fazia esse ataque contra a população. É de você pensar. Pensar assim, por exemplo, se fosse ditadura, então a gente tava alinhado com os interesses capitalistas, né? Mas assim, se por algum acaso, tomara que isso não aconteça, o Brasil tivesse sido um país comunista, assim, né, nessa época da ditadura, aí você poderia até falar assim, mas foram invasões de espiões americanos, assim. Mas não, pô, o que que é vir invadir o Brasil? O que que é invadir também lá no interior do norte? norte, assim, não é nenhum lugar que você tomaria... Tem nem base militar ali, não, cara. Tomaria o país, não é, bebê? A capital do Brasil não é em Colares. Talvez explicasse muita coisa se fosse, mas não é. Mas, então, assim, é um lugar muito fora da curva, sabe? Pra ser qualquer coisa. Não é nem sul de Minas que direto tem aparição lá por causa de São Tomé das Letras, que a galera tem uma comunicação... Por causa do Caio. Tem uma comunicação direta. Mas aí, tá, cara, eles não queriam chamar atenção. Mas eles... Não queria chamar atenção. Não queria chamar atenção e habituam uma cidade inteira quase... Como é que funciona isso? Não, cara, Colares é ilhazinha, velho. Vamos ser de chavado aqui, né? Pra ilhazinha. Quem assim, liga pra pescador, né, velho? Ainda mais o seu Juca lá, pescando, lá provendo o peixe. Mas foi feio. Não, véio. Mas foi um negócio absurdo, assim, porque eles destacaram um comando militar pra ir ver o que tava acontecendo. Porque chegou uma hora que não tinha mais como você falar assim, não, é o povo ali que tá brincando. Porque tava te tendo histeria coletiva, tanto é que eles dizem, né, que... Eles dizem não, isso aí é verdade. Um reporte ali do... De um comandante, não do Irangê, mas de um outro cara falou que se continuasse, né, como tava e ninguém fosse fazer nada, ou pelo menos tentar acalmar o pessoal, eles tinham medo que a cidade entrasse em um processo de suicídio em massa, coletivo. Porque... E essa parada do Irangê é foda, cara. Mas continua, desculpa. Então, é o que eu ia falar, assim, a galera tava realmente aterrorizada pelo que tava acontecendo ali. É um negócio que, assim, ninguém aqui tava vivo, acho que nem o Diego tava vivo na época que isso aí aconteceu. Não. Eu nasci... Ah, o Diego tava. Não, eu nasci 11 anos depois. Aí, então, assim, a gente não tem como... Mesmo que a gente tivesse vivo também, governo, ditador, eles não iam sair expondo isso na TV, né? O Cid Moreira lá no Fantástico não ia falar, hoje tivemos um ataque ali. Não foi... Ia ser assim. Não é tipo a noite oficial dos jovens. Que né? Nego filmou cacetada de bicho no radar, né, cara. É foda. Negócio mais estranho que já. Comandante da Varig, vamos pegar esses caras. Não, mas fora isso. Fora isso, tem o seguinte: os caras tentaram abordar, tentaram chegar perto da nave com o helicóptero. E aí parece que sofreu um tipo de bane eletrônica. É, o IMP, né? Que todos dizem que. Igual quando chega o alienígena. É. Bússola eletromagnética, né? Quando chega ali, ele trava tudo que é eletrônico. Então, cara, que porra é essa, né? O cara tem uma manipulação do cabo magnético extraordinária. Ah, mas aí o exército... O cara tem um Tesla do Satanás lá. Ah, cara, mas hoje um exército decente, não do Brasil, tem uma bomba de pulso eletromagnético. Não, isso aí não existe ainda não, eu acho. Não? É só não. Jogo mesmo? É só jogo, isso aí, o MP não existe não. Acreditava tanto no Battlefield. O cara baseia a realidade dele no Battlefield. Acreditava tanto no Battlefield? Não, não existe MP ainda não. Você acha que o que existe de mais da hora é aquele canhão de ondas, não é onda sonora, acho que é onda sonora. Tem, mas tem. Aí tem, esse tem. Canhão de onda sonora é da hora, que você destrói as coisas assim, só por ondas, né, acústicas. E isso é maneiro. Ah, isso é maneiro mesmo. É o mais próximo de jogo que a gente já chegou, assim. E um raio laser que eles têm num canhão também. Pô, só que puta agora. Pra usar aquilo lá é uma terrível. Eu jurava que o pulso eletromagnético existia. Não, ainda não. Vai existir, mas... Triste. É porque é muito ruim, né? Que tudo que a gente tem hoje em dia é eletrônico. É eletrônico. Então o cara se ataca fazendo isso, né? É, vai lá com o drone. Cai avião, cai drone, cai tudo que fosse, ele faz aqui. Tudo, caralho. Mano, o foda é o seguinte, cara. O relato do militar. É, porque aí já... Você pega o capial, você pega a médica que trabalhou lá. Eles falam... Eles descrevem com uma riqueza de... É, porque assim... A operação em geral, sabe? Se fosse uma coisa simples, uma coisa que desse pra explicar, não teria ido o exército pra lá. Você não teria casos a 100 km de distância um do outro. A própria doutora fala na entrevista que ela dá pra qualquer documentário que pessoas de outra cidade estavam com os mesmos ferimentos. Então, naquela época, pelo menos eu não sei de nenhum tipo de tecnologia humana que poderia causar isso. Tipo, não, e nenhum porquê, né, velho? Então, não tem nenhum porquê. Ah, o porquê tem, que é testar, sabe? Mas não tem a tecnologia pra isso. Então, é ridículo. Tipo... Como as pessoas ainda falam que... Ah, não, é só porque é um monte de capial, eles viram as luzes no céu e pensaram que era outra coisa. Mas não faz sentido, cara. Eu não consigo conceber a ideia de alguém achar que não foi algo que não é desse planeta, entende? Outra coisa interessante também é a quantidade de material que foi reunida. Porra, tem material pra caramba. Segundo o Capitão Holanda, foram feitas mais de 500 fotografias, 4 vídeos, sendo um da... Força Aérea Brasileira, durante 4 meses de operação. Além das dezenas de páginas de relatório com... Então, e tipo... Parado. Cara, isso a gente... Se tivesse como ver isso, não, cara... Não, mas você tem como ver, deixa eu achar aqui. Mas, tipo, os ataques, eles não aconteceram em uma noite só. 4 meses de operação só dos militares, né? Ainda tem tem mais um tempo pregresso da galera. Cara, mas por que parou a operação? Porque cessaram os ataques. Porque parou os ataques e tava começando a ficar muito... Só complementando o que o... Fala, Tim, fala. Não, o que mais intriga é o fato dos militares terem escondido esses arquivos, terem tentado tirar o... Esqueci o nome do comandante, o... O Granger Holanda. É, o nome dele é Orange. Esquisito. Granger Holanda. Terem tirado ele da direção da investigação. Mas isso aí é fácil saber, cara. Governo militar, você não pode dizer que tá sendo atacado, mesmo que você não sabe de quem é. Cai a credibilidade do governo. Pelo menos eu acho isso. Não, beleza, cai a credibilidade, mas o que eu quero dizer é que já é estranho só o fato de esconder isso, entendeu? De uma própria pessoa de dentro da corporação. É, porque assim, qual que é a parada do Irã de Holanda? Hoje em dia ele já morreu tudo, assim, ele foi suicidado. Ele morreu, suicidado. Né? Mas aí... Suicidado. Ele acredito no suicídio. ele suicidado. Mas aí o que que é, assim, ele começou como um militar normal, foi lá pra, né, ver o que tava... foi lá ordenado, né, ver o que tava acontecendo, a cidade em histeria. Só que aí conforme foi passando o andar da operação, ele foi tendo contato com qualquer coisa que estava acontecendo ali, eu não tô nem mais querendo focar mais no alienígena, mas ele foi tendo contato com os eventos que estavam acontecendo ali e foi, né, mudando a ideia dele. Tanto é que eles até dizem que o cara, ele acreditava assim, em extraterrestres, as coisas tudo, mas ele achava que o evento específico não tinha nada a ver com isso, era só assim, mas... Eu achava que era o quê, então? Ah, sei não, qualquer outro. Não, cara, é porque, tipo assim, vamos analisar. Talvez não fossem alienígenas, talvez fosse uma força bélica... Do planeta Terra, lá, que estivesse fazendo... vamos botar assim, na Rússia. A questão é o seguinte, não tem como ter sido um mega hype de, sei lá, 30 cidades num raio de 130 quilômetros, cara. Ainda mais com um hype de capial. Aconteceu alguma coisa, a gente não tá dizendo que foi alienígena. Que aconteceu alguma coisa fato, assim, não tem fato. Como falar que não aconteceu, inventaram. Porque tanto é que, assim, eu de novo... Não sei se esses documentos que tem aqui são verdade, porque dizem que foram abertos, até pelo tanto de ano, né? Você é obrigado a liberar os documentos. Depois de 50 ou 70 anos. Aliás, eu acho até interessante informar qual foi o tipo de contato que aconteceu. No caso, é o contato mediado de segundo grau. Que é quando tem avistamento, né? Avistamento, mas não vê quem tem. Quem tá pilotando. Você só vê vê o Flying Saucer aí, que é o disco. O fato dos casos chupa-chupa se intitula segundo ou terceiro grau? É segundo porque tem o contato com o ambiente. Né? Vamos descrever. Mas com o ser humano... Não, o terceiro grau é quando você vê. Você vê e conversa, debate ali. O primeiro grau, de acordo com aqui, não tá... Quando acontece a interação entre os dois, não exatamente a abdução, né? Não, porque no filme do Spielberg, terceiro grau, eles têm interação, mas não tem abdução. Ela vai até eles. Quarto grau é quando eles pegam. Quarto grau é da Mila Djokovic, quando pegam os filhos dela. Isso. Estamos usando cinema. isso. É mais fácil, né, pô? É muito. O de primeiro grau não é o avistamento, não, de primeiro grau? O primeiro grau é o avistamento, assim, de longe. Você vê mais ou menos. Ah, tá. Aí tipo a tiazinha viu o balão da Godia. Isso. Aí o segundo... No caso da Operação Prado, teve o chupa-chupa lá. Aí é segundo grau. Exatamente. Eles dizem que assim, se você, né, aí é a especulação, você vê uma marca de tripé gigante assim, você fala, eu acho que pode ter sido um OVNI aí. Kid Bengala. Ou o Kid Bengala que pousou aí. Aí é isso que dá no mesmo. Que dá no mesmo também, porque ele espanta tanto quanto o ET. Mas aí eles dizem que é segundo grau, porque, né, no caso, o ET, o OVNI, ele teria tido contato com o chão. Tudo que tem contato, assim, com o meio externo, sem ser com você, é segundo grau. Ah, só lembrando que chupa-chupa, eu lembro que o Igor falou num outro podcast, porque os raios de luz que penetravam na pele das pessoas sugavam, vamos dizer assim, energia, que as pessoas não tinham mais vontade de fazer porra nenhuma, né? É isso, a pessoa ficava lombreada, né, a palavra aí. Ela ficava com zika vírus de hoje em dia, não. Naquela época... Tipo você comer uma feijoada na sexta-feira de tarde, 3 horas da tarde, tipo, no sol de 45 e graus. Trabalhar depois, que ir trabalhar, é a cara que você faz e o jeito que você levanta. Virar lá de caralho! Depois você tomar aquela Itaipava quente, comer aquela feijoada... Oh, delícia, cara, depois, fumar aquele derby maroto. Fumar um derby e virar uma laje. Aí você fica desse jeito. É, chupa-chupa. Praticamente foi isso. Aí, tanto é que no YouTube tem um vídeo de um maluco, um peão aí, sei lá o que. É pescador, né? Lá de Colares. E ele fala que ele, na época, ele foi atacado, que ele é bem mais novo, tudo. Só que ele mudou. A mulher dele conta que o cara mudou completamente, que ele era assim, ativo, né? Era pescador. Tudo, ia, saía, caçava lobisomem, fazia o que acontecia lá. Só que hoje. Só que hoje em dia o cara, tipo, virou artesão, quase não sai de casa, não tem vontade mais de fazer nada. Esse é o cara do fogo no céu. Porra, Não, cara, velho. Quantos anos esse cara tem hoje, velho? Não, o cara tem o quê? 30, 40 anos? Mas deixa eu te perguntar um negócio rapidinho, antes desse relato desse cara. O Irangi Holanda, ele morreu, tipo, ele suicidou-se a si mesmo. Bem perto ali, depois da entrevista que ele deu, acho que foi fantástico. Dois anos depois. Então não foi perto. Ele deu a entrevista em 97, e aí alguns anos, poucos anos depois, assim, ele se mataram ele. Será que ele sofreu bullying? Velho, e aí? O que vocês acham? Então, vocês acham que ele se matou? Que se mataram ele? Ah, é complicado. Que um ET foi e falou, você comunicou. O ET não tem problema. Se o ET tá com vergonha do que fizeram ali, não tinha inventado aí coisa numa cidade inteira. Não tinha feito merda, né, cara? Talvez assim, que ele morreu é fato, né? O cara não tá escondido. O ET vai ter vergonha do que o humano tá falando. É que nem você tem vergonha das formigas falando, pô, o cara veio com maluco aí, pá. Ele que morreu assim, mas aí talvez apagaram ele. Isso daí é. Olha que acho que Hitler ainda tá vivo, morando na Argentina, cara. Mas aí o cara tem que ser muito. E foi casado com uma brasileira. E apresenta. Negra. Negra. O cara reviu todos os pensamentos que ele teve. Ele se arrependeu muito, né, velho? Tipo, negra é o melhor disparo. Se bem que assim. Não, é o melhor. É. Não, eu ia falar que é se bem que no exército nazista tinham negros, né? Eles eram. Indianos. Mas eu acho assim, militar, será que foi... Depois que ele deu a entrevista, o pessoal militar foi atrás dele pra poder... Ah, cara, recentemente morreu um cara aqui no Rio, Nova Iguaçu, que é um inferno de lugar. Que ele era da ditadura e ele tava naquela comissão da verdade e tal. Ele tinha feito um depoimento lá e, sei lá, 3 dias depois mataram o cara. Aí falaram, não, isso aqui foi... Como é que chama? Invadiram a casa dele pra assaltar e matar o cara. Não roubaram porra nenhuma, só mataram o cara. Aí pegaram 2 vagabundos lá, que ele foi roubar, matou o cara e ficou com medo. Porra! E se tudo isso que aconteceu foi uma experiência? Algum estudo? Não digo alienígena, eu falo da própria... Ah, mas no Brasil não tinha condição de fazer. O Brasil tava se cagando com a ditadura ali. Mas isso é legal, isso é legal do time falar, cara, que a gente considera tanto o Brasil que a gente sabe de repente se tem poder. Então, o que eu ia falar, gastaram tudo o dinheiro que o Brasil podia. É verdade. Puta arma nuclear isso aí. Podia virar ter na Operação Prato, né? Não, porque isso se dá dentro do lance do chupa-chupa, pô. Todos os ferimentos iguais, todas as pessoas falando a mesma coisa. Ah, mas aí. Mas aí, cara, você nunca mais ouviu o relato do tipo nenhum lugar do mundo. Se fosse uma arma do exército, ou então de outro tipo de exército, você já teria relatos de... E fora que a tecnologia que tem disponível mais avançada em questão bélica é nuclear. E é americana. E a gente tá falando de dos anos 70, né, cara? Beleza, mas vai que o experimento não deu certo, eles abandonaram o projeto. E aí? Sumiram com tudo, igual fizeram com esses arquivos do Operação Prato, que tem coisa aqui que não tem gravação. Sendo que O carinha que morreu, o Irangi Holanda, ele falou que tinha registros, tinha fitas, tinha coisas gravadas. O que eu acho assim, se isso é algum tipo de arma pra tirar a vitalidade, mesmo que não tenha sido, não tinha tido sucesso, os Estados Unidos eles seriam nem intervido assim, vamos pagar de bonzinhos por baixo dos panos, lógico, mas pra tentar retirar essa tecnologia nossa, assim, pra copiar pra eles. Ou então era tecnologia deles com acordo com o governo brasileiro. Ó, estamos entrando no ramo da conspiração. Aí tá, né? Aí, aí tá em casa. É, mas aí tem coisa que a gente nunca vai saber. Mas o... Não, cara, mas... Mesmo assim, velho, se tivesse algum tipo de arma em desenvolvimento, velho, os Estados Unidos ia ficar... Ia... Então, eles iam ficar com a orelha em pé e falar, o que vocês estão fazendo? Tanto é que o Brasil, assim... Não se sabe, o pessoal fala muito da Área 51, que inventaram, que pegaram o disco voador e fizeram com base no que caiu, mas assim, até onde se sabe, não... o ser humano nunca fez um disco voador, né? E os relatos... Não, fez. É, tinha um disco voador nazista, né? Mas ele era movido com um cabo, né? Um cabo, é ridículo aquela porra. Aí é tipo aquele carrinho de controle remoto que vai pra frente e pra trás só, né? Tem... E vira pra direita. Não, só. Vira na ré. Ele vira na ré. Não, é não, verdade. Isso aí é o carro do Fred Flintstone. Não, mas é na... Se tem o carro, você tem que pôr o pé no chão pra poder empurrar o carro. Aí é meio ruim, mas o... Eu acho que... Ah, bom, que aconteceu alguma coisa, isso a gente sabe que aconteceu. Que foi estranho pra caralho, foi também. Não, com certeza, isso aí eu não gostaria de estar lá, inclusive. É verdade. Chupa aqui, chega lá, chupa aqui, pô! Aí vai e perde o pau. Tira fora. Aí acerta o pau, fica dourado, aí nós já sabemos. Tira em vez de... Que desculpa, isso, cara? Você quer foder, mano. Eu fico de leve na piada. O Diego vai profunda, porra. Cara, desculpa. Tem edição, só. Eu não podia perder se levantar e te cortar, cara. Do suposto suicídio, o que, que vocês acham? Cara, isso aí que falaram do militar apagar ele, eu acho bem provável. É porque assim, ele. Até ele... pelas próprias circunstâncias da morte dele. Ele fez o. Como é que ele relato, morreu? Ele deu umas. Porque pelo entrevista... que eu entendi, ninguém tava nem aí pra Colares, até que ele falou. Porque aconteceu na época da ditadura que ninguém sabia do que... Não é esse, é... Que é, informação só vazada. Informação zero. Aí, depois, em 97, que ele veio e falou pra todo mundo na entrevista Fantástica, na revista UFO, que na época muita gente comprava, que anos 90 no Brasil aqui foi a década do disco voador. Se o Discovery fosse fazer isso, seria a década pô, do é a boa, vende essa porra pro Discovery. Boa, eu vou ficar milionário com isso. Discovery... Antes Aliens. Nesse caso não foi só o capitão, né? Foi o policial também. Não, mas aí... Morreu, mas aí são casos... 26 dias depois. Mas aí são casos... Não, ele tá falando do maluco de Varginha lá. Varginha. Mas aí são pessoas diferentes. Então, assim, aí ele deu a entrevista falou e aconteceu lá. Tem essa entrevista, é fácil de achar no YouTube, depois eu ponho o link. Eu acho que não vão tirar porque ninguém mais liga pra isso hoje em dia. Aí você vê ele falando tudo que aconteceu, contando as experiências dele. Ele até conta uma experiência que ele teve, que ele tava num barco lá e viu o objeto. E é bem legal, assim, de você observar. E você pensa, né? O cara é maluco falando? Então, não sabe se ele é um doido falando, mas acredite-se que não. Então você começa a pensar o que ele tá falando, porque até ele fala com um vocabulário diferente, né? Assim, tudo bem que ele tava passando por um momento difícil, de depressão, tava ficando meio pinel por causa dessas coisas que tava acontecendo aí com ele. Mas ele tinha família, né, cara? Sei lá, mano. Mas muita gente se mata e ainda tem família. Não, então, mas não tem mais depois que se mata, porque ela se matou. Pô, mas o cara se matar na cabeceira da cama, velho. Enforcado ainda. Bem que é difícil. Vem cá, como é que ele morreu? Ele morreu enforcado com o cordão do. Não, é escroto. É escroto. Um cordão do roupão na cabeceira da cama. É bem difícil. Você tem que ter uma força. Ué, é a gravidade. E a gravidade. Tem uma logística enorme, velho. Como que você se mata? É, a não ser que a deitado? Sua... eu acho que. Deitado. Deitado, véio. Bem, o cara tem que ser uma. E a gravidade? A gravidade ajuda, né? Puxa pra baixo. Mas se ele tá deitado na cama, ele tem que puxar pra caralho. Não, porra. Ele amarrou... Ah, tá. É, ele cai... Sacou já a logística? Não tem altura, velho, pro cara não conseguir se desamarrar. Não tem altura. Só se ele quiser, deliberadamente. Pô, mas eu boto fé que até a pessoa mais suicida do mundo... Eu acho que dá desespero. Se você não, tipo, se matar de uma vez... Dá desespero. Até que muita galera que se corta, dá um desespero, assim, se não é, tipo, um corte bem... Coisa que não é fatal, com certeza dá desespero. É, tem que se cortar, ó, o pessoal que quer se matar aí, não se corta na transversal do braço, não, corta longitudinal. Ou você pega baigon, faz o corte e já põe baigon em cima. Esse cara não conhecia o David Carradine, né, cara? Asfixia autoerótica, né? É. Caralho, o cara foi tocar uma punheta. se matou. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. Kátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as três viram algo muito estranho. Vim descendo assim com as meninas, né? As três, e nós três. Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas o que a gente olhou direito não era, assim, um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super arregalados, vermelho. Corpo bem com as veias estufadas, só tipo que tivesse lutado, não sei. Eu tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, que ele tava agachado com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as três. A gente cortava e embora. Mas é uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. Segundo a descrição das três, o ser que elas viram teria esta aparência. A história foi manchete nos jornais da cidade. Estranha criatura teria sido presa pelos bombeiros. Esta semana, o comandante do quartel de Varginha, capitão Alvarenga, soltou uma nota oficial. Ela diz que o corpo de bombeiros não foi acionado para capturar um extraterrestre. Nosso serviço nosso é ligado diretamente com coisas, né, da terra, do Brasil. Não queremos pegar ocorrências que seja de fora, que seja incomum. Se acaso ocorrer um tipo dessa ocorrência, dificilmente nós teria condições de dizer qual seria a nossa reação. A mãe de Liliane e Valquíria, Dona Luísa, acredita na história das filhas, mas ela acha que o ET não foi capturado. Ele estaria escondido perto do local onde apareceu, num bosque de eucaliptos. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra, porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Isso eu confirmo, 1000 vezes se for preciso. O curioso é que na vizinhança ninguém viu nada. Nesta história do ET de Varginha, quem parece saber de alguma coisa, foge das câmeras. Ninguém falar isso ainda não. Deixa eu falar sobre o caso aí, mais famoso que eu acho aí pros leigos da ufologia brasileira, que é o caso do ET de Varginha, né, velho? ET de Varginha. Eu queria perguntar uma coisa. Uma vez eu ouvi o Queiroz dizendo que o caso do ET de Varginha é um caso de meia verdade. Não fui eu que disse isso aí, não, cara. Falou, tá gravado. Isso aí tava parafraseando. Ah, tá, então desculpa. Nosso então, amigo fólogo. Que eu ia perguntar por que você acha isso. Mas aí vai explicar. Tudo bem. Não fui eu que disse meias verdades. Não, então me desculpa. A questão, não me desculpa, não, que você tem que falar, saber o que tá falando antes de falar. Ah, vai tomar a questão. Cara, ignorante. Babaca do caralho. Vai, Felipe Neto, vai. O cara tem que falar a porra do nome, mano. O que que o caso de assim, eu gostaria de... Na época quando a gente gravou esse programa, o Conspiracast 3, tava só eu, o Queiroz e a nossa vergonha participando. Mas assim, nós somos de 95, então o caso aconteceu em 96. Nenhuma criança de 1 ano de idade tem consciência pra ver TV e entender o que tá acontecendo ali na TV. Então, eu me lembro. Hã? Eu me lembro do que aconteceu, hein? Você se lembra do que aconteceu nas reprises, mas na época eu duvido que você tenha lembrado. Não, é impossível. Eu tinha 5 anos, eu não lembro de nada. Então, só que eu gostaria de perguntar pro Diego, tem... Presente. Tá presente? Eu tinha 7, né? Então, aí você já lembra? Tinha 7. Eu tinha 7, cara. Para, rapaz. Babaca. Você lembra de alguma coisa? Cara, eu lembro assim, eu lembro vagamente É, na época, o Fantástico, ele realmente era um programa de credibilidade. Ah, o Fantástico, até, assim, até 2004, 2005, ele passava umas coisas, mano, passava coisa de terror no Fantástico, pô. Passou a Conga, Mulher Macaco. É, cara, Calma Conga, é muito bom. Fiquei morrendo de medo quando passou a Conga. Timbole Park, muito bom, cara. 90 e pouco ali, eu fui no Parque da Conga, pô. Então, mas e aí? Eu fui no Parque da Conga. Eu fui, eu e meu primo saiu correndo. Técnicas de espelho. Eu quase morri pisoteado. essa geração aí, geração youtuber, nunca vai saber o que é ter medo da Conga, da Mulher Conga. Macaco. E o cara falando, calma, Conga. Calma, Conga. Conga coisa ficando louca. Mais agressiva que você pode ver da sua vida. Uma mulher virando macaco, cara. Que nojo. Que medo. Mas, então, o Fantástico, assim, alguns anos depois... Quando o Ratinho foi pro SBT, que ele também passava muita parada, muita matéria sobrenatural, você ficava cagado. Pô, quando você vê a maior emissora do Brasil falando de alienígenas e contando com detalhes, cara, foi um puta cagaço, cara. Foi tipo... Ah, cara, o foda é o seguinte, é o label, né, velho? É o rótulo que leva. Às vezes, colocar na Globo pra poder a pessoa levar o conhecimento da massa geral aí. É, isso é foda. Não, porque dava pra ver assim, que até mais ou menos. Eu cheguei a ver umas reportagens. Abri um vídeo da. Não é Kong, é Momga. Tomei um susto aqui, mas assim, eu cheguei a ver umas reportagens sérias na TV. E isso se estendeu até mais ou menos 2005, assim. Tanto é um pouco menos. Claro, pô, só falava dessa porra. Foi realmente um spam de quase uns 10 anos que só falava de ET na TV. Mas assim, alguns falavam de uma maneira meio séria, assim. Mas depois começou a. Igual a cartinha do Yu-Gi-Oh, né? Começou a virar bobeira, assim, demonizar. A galera começou a tirar risada, assim, e fazer vídeo. Demonizar. Demonizar é a palavra mais interessante dessa porra. E fazer vídeo tirando sarro, assim. Tanto é que o Ratinho falava, não, nós vamos passar o ET, vai passar o ET. Aí no final do programa sai o ET do ET Rodolfo lá da caixa lá. É tipo Todo Mundo em Pânico 3. Vamos ver agora a imagem do Rio de Janeiro, do São Paulo. Aí passa o cara vomitando o ET correndo lá, que nem um maluco. Então, cara fantasiado. Mas assim, principalmente mais pro começo aí do século, não, do milênio, eles ainda tratavam de uma forma séria. Fantástico, tem até algumas, Fantástico, indireto inclusive, né? Mas eles têm algumas reportagens mais sérias, entre aspas, sobre esse caso, assim. Porque realmente foi um negócio que na época, pelo que eu leio, né? Porque a gente não... Foi assim, o que tá acontecendo? Por que tem esse monte de gente aí? Foi, e porque eu lembro que, sei lá, aconteceu no meio de semana, aí teve a matéria do Fantástico, e tipo, a matéria do Fantástico já estando no ar, no domingo à noite, já tava cercado de militares, e tipo, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, tinha matéria, um flash no Jornal Nacional, de tipo, não, acho que não tinha não. Não me lembro, foi cara. Foi avistado ET em Varginha. Não, tá meio nebuloso na minha memória, mas eu sei que o caso, ele teve quase 2 horas, o Fantástico, o quê? 4, 5 horas. Mas teve um grande espaço de destaque no Fantástico e durante o domingo todo que você via Faustão, você via o futebol, você via o Senna. Não, o Senna? Era o Senna, o Senna já tinha morrido. Você via o Rubinho, merda do caralho. E você tava querendo saber o que que aconteceu naquele lugar, o que aconteceu em Varginha, lá no cu do Judas, de Minas Gerais. Foi muito surreal poder acompanhar aquilo meio que em tempo real. Hoje em dia a gente não tem isso mais de acontecer tipo nos Sinais. O Sinais é um filme que mostra mais ou menos como é que seria, né? O ser humano, ainda bem que duas acompanhando faixas, posso cortar isso. Acompanhando pela TV, né? É uma evolução da invasão, assim. Então hoje em dia seria escroto, né, cara? Ia vir um youtuber no Twitter. O youtuber ia cortar a nave, cortando a nave do alienígena. Nossa, vocês são... Não, mas você sabe que o hype existe sempre, né? Saúde. Se tivesse, ia fazer só vídeo com a tag ET. Eu vi o ET, né? O hashtag ET. Hashtag ET. Ia rolar a tag, né, cara? Eu queria, eu, tipo, mas assim, falando pelo lado da... uma análise, não científica, mas um experimento. Eu gostaria muito de saber como é que o ser humano padrão ia lidar com isso, sabe? Assim, não assim... O ser humano default. O brasileiro classe média. O brasileiro padrão, assim, entendeu? Padrão, mas explique padrão. Padrão do shopping ou padrão pedreiro? O cracudo. Entre a classe média e o pedreiro, sabe? O brasileiro comum. Ah, sou eu, então. Não, você sabe disso, pô. Você conhece as coisas. Mas como é que uma pessoa comum, assim, lidaria com isso? Não... fã de Star Trek e nem o, sei lá, o cara que vive no limiar entre a pobreza e a fome. Pra ele não muda nada, né, velho? Ele vai morrer daqui a 3 meses. Mas o... Mas como caralho, Diego. Fala aí, irmão. Eu queria muito saber como é que uma pessoa comum ia lidar com isso, sabe? Assim, tipo, pareceu fantástico. Nave avistada, sei lá. Talvez eles iriam nos Estados Unidos, né? Que é um lugar mais. Se a gente já é um pouco inteligente, ele sabe que lá, querendo ou não, é um e país. Nunca vai na Rússia. Que tem o. É, né? Não vá lá de nenhum. Distrito 9, nave avistada em Joanesburgo. Eu queria saber, sabe, como é que o pessoal ia lidar com isso. Eu sei que muita gente atribui isso a fim do mundo, anticristo, que a galera que pega e compra lugar pra ir ver filme. Não, tanto é que as meninas de Varginha acharam que era o demônio, né? Elas acharam que era o capeta, é verdade. Que era o satanás. E o povo da cidade de Varginha é um povo corajoso. O que eles fizeram? Foram atrás do capeta. Eles queriam bater no capeta. Não é. É a lógica. Uai, caralho, é o capeta, mano. Foram gankar no cara, né, velho? 25 malucos contra um. Não, e assim, agora entrando mais, depois de ter esse devaneio que eu tive aqui sobre o brasileiro padrão, velho, eu ainda gostei. O Igor tá ficando meio desarticulado pra falar, perceberam? É o café. faz um tempinho. É o café, né? Tá no raio. Tem garrafas verdes, uma estrela vermelha. Não, é verdade, tem a foto lá. Garrafas russas. É Holanda, Heineken é da Holanda. Esse café patrocina a Liga dos Campeões da Europa, né? Champions League. Mas vamos lá. É assim, as meninas, né, elas estavam andando de noite. O bagulho que eu aconselho todo mundo a fazer, andar na rua de noite, tipo, terreno de baldio. De bobeira. Na rua, terreno baldio, passear de noite eu aconselho. Tava tranquilo. É que na época não tinha... Cidade pequena, né, cara? Cidade pequena, não tem problema nenhum. Aquela época, época moleque, época marota. Aí elas viram, assim, num terreno baldio, elas avistaram uma criatura. Elas não distinguiam, elas até achavam que podia ser o Mudinho, o morador que é deficiente lá da cidade. Então, segundo relatos das Forças Armadas, eles concluíram que foi esse tal de Mudinho. É, foi esse. Não. Deixa eu fazer um parênteses. Esse foi a maior babaquice do mundo, na moral. Do Mudinho? Mano. É o deficiente de estimação deles lá, né? Pegaram o cara pra bode expiatório. Não, assim, mas elas cara, viram. Mas pegaram o depoimento do Mudinho, velho, pra ver que ele tinha. O falado. Cara é mudo, velho. Ele já tá zoando com boa, Queiroz, boa. Tá, cara, o depoimento do Mudinho. E aí, o que você tem pra falar, senhor? Arrra, é o Chewbacca, né? Vamos lá. Aquele, Cassandra. É, da Chandra. Mas vamos lá, é o... Aí sim, elas acharam que era esse maluco e foram ver o que era. Chegando lá, elas viram um cara meio encurvo, né? Um cara, uma criatura encurvada, marrom que eu digo, não é, é marrom mesmo, assim, brilhante, brilhosa. Mas assim, elas viram o maluco brilhando ali e aí elas viram que ele tinha, que ele tinha três protuberâncias na cabeça, assim, como se fosse três calombos, não é chifre, não chega a ser chifre, três calombos, assim. Caiu três vezes, deu três galos na cabeça, o cara é um desastrado aí de mim, né? Não é o... simetricamente, né? É, não é machucado, é tipo crânio dele mesmo, aí... Tipo aqueles babacas que bota, tipo, piercing, É body modification, aí, e eu tinha o olho vermelho e gigante, assim, também. Pode abrir brecha pro preconceito, mas não. Era um cragudo! Ah, eu pensei, o Diego falou, velho. Puta que pariu. Tem essa possibilidade. Cara, desculpa, Queiroz, cara. O ET de Varginha ser um cara que fugiu da cidade da do reabilitação, crack. Né, cara? Da reabilitação. Ele andava agachado? Andava agachado. Ele era aquele tipo... Não é, como é que é o nome? Ah, foda-se, depois eu lembro. Continuou. Então, aí elas foram avistar o bicho e na hora que ele se virou assim, elas dizem, aí, né, não sou eu que tô dizendo, elas dizem que o bicho teve um contato telepático. Ó, eu tô suando muito palestrante de ufologia. Mas assim, elas dizem que a criatura teve um contato telepático com elas e ela transferiu por ondas mentais um chamado de socorro. Realmente o bicho tava caído, assim, deu alguma coisa ruim. Ele tava caído? É, ele não armadilhou elas, ele não fez nada, assim. Tava meio receoso ali e elas gritam. ele tava meio receoso. ele tava com um pouco de medo do que podia vir acontecer com ele ali. Mas é... Ele já devia conhecer o modus operandi de capial, né, cara? Que é bater com pau, né, velho? Cartilha, se você cair em algum lugar, por favor, nunca encontre um humano, porque senão eles vão te meter a porrada. E às vezes não é pau de madeira, né? Mas aí o que as meninas fizeram? Elas saíram correndo pra uma praça, com certeza, cidade pequena, e gritando que o capeta tava lá na cidade delas. Tinha um coreto na praça? Já, tinha, com certeza, né? E aí a população de Varginha, uma população muito corajosa, se reuniu e foi lá linchar a entidade. O que é um negócio... Não é mudo, né, velho? Qualquer coisa que for ali... Mas, Igor, deixa eu te perguntar um negócio. Nessa parte tem desencontro. Que tem a parte que eles falam que a galera foi linchar o capeta... E tem também a parte que elas ligaram pros bombeiros e os bombeiros foram lá e capturaram. É que tem duas. Na verdade, foram duas criaturas que aconteceram. Não, então, tô ligado. Mas uma delas, quem capturou foi um policial. Foi. Tem até o nome desse cara aqui. Que ele até morreu depois. Até onde eu sei... Marco Xerese. Até onde eu sei, ele capturou essa criatura, levou pro centro médico, sei lá, não me lembro agora, e começou a adoecer, acabou falecendo, segundo o boletim médico, de uma doença de pele, caixão fechado, hein? É, ninguém... Foi um negócio bem chato, assim. Isso aconteceu. Não tem nada que... Né? Isso tem, que é tudo riscado, e a família não pôde se despedir do corpo, não pôde ter velório, foi um negócio assim. Porque isso aconteceu de fato, né? Invenção de conspiracionista. Então foi um negócio até bem chato com a família do cara. Mas tiveram duas criaturas. O bombeiro. Depois ligaram, né? Pô, não pode deixar você. Mas vem cá, lincharam o Mudinho? Ah, a população foi lá lixar pegou uma puta de uma lixa. Foi lá linchar a criatura. Mas aí o bombeiro chegou, né? Porque ligaram, porque acharam que podia ser um animal selvagem, né? Pra pegar uma... O mais curioso é que o cara morreu dia 26 dias depois, né? O policial ali morreu 26 dias depois. É, se fossem 23 dias depois, você podia assimilar aquele filme de Jim Carrey. Cara, não... Aí qual que é o... O que eu não consigo entender é qual das duas criaturas era muda? Nenhuma, velho! As duas, a gente consegue falar duas, o dialeto. Né, a gente conversava com a cabeça, com técnicas mentais. Mas aí o... Então essa foi a parada, assim, dizem que elas foram levadas, dizem foda, né? Mas o duro é que dizem mesmo. Isso aí tem relato. Na verdade tem que falar o palavreado correto, relatos. Nossa. Disseram que elas foram levadas, foi relatado que elas foram levadas para um, foram transportadas para um hospital, assim, SUS, né, SUS não. Né? Puta que pariu, né, cara. Postinho de saúde da cidade. Levaram para UPA. Caralho, a alienígena morre, amputado, que perde a perna, né, lá na UPA. Caralho. Uma chegou sem vida, a outra tava ok. Aí teve aquela conferência básica, virose e... Virose e receita o quê? De pirona. Virose, meprazol ali, depois o... Plasil também, Plasil. Pega ali, você pode virar aqui e pegar na nossa farmácia ali. Chegou tudo isso ok, e aí quando tava essa comoção geral aí, porque, pô, um negócio estranho desse aí, e a galera viu o que era quando chegou lá, porque não chegou, não foi o Arquivo X que chegou fechando tudo assim, chegou um bando de bombeiro. Não foi aquele filme do ET. Chegou um bando de bombeiro carregando um bicho estranho. Que relatos. Muito bom deixar confirmado isso. E aí todo mundo ficou meio assim. Tanto é que, tipo, horas e poucos dias depois, tem entrevistas com os bombeiros. Hoje em dia essas entrevistas não tem mais assim. O pessoal diz que os bombeiros, eles deram entrevistas falando que pegaram alguma coisa estranha, que não sabia o que era, mas depois essa versão, ela foi modificada quando começou a vir exército, quando começou a vir um monte de coisa. Então, assim, que aconteceu alguma coisa, outro no caso desse, né, de que aconteceu alguma coisa, aconteceu. E não para isso, ó, o número de coisas estranhas, porque tem essas três irmãs aí. É assim, a vida delas acabou. Você vê até o... Pergunta, foi você que compartilhou no Facebook a foto daria um bom disco de... É que eu acho que... É que 96 é aniversário, né, de 20 anos da Varginha. Vai fazer aniversário. Então o pessoal meio que descobriu isso e dá um bom disco de capa de CD indie. É muito bom, cara, aquela imagem. Apontando pro... Porque são 3 mil... Apontando pro espaço vazio, pro espaço muito vazio, bom, cara. Velho. Muito bom. O Tinho aí, que é o nosso design gráfico, ele vai fazer uma capa de CD alternativa e nós vamos... Cada um vai fazer uma capa de CD alternativa e deixar a nossa versão no post. Vai ficar muito legal esse contest aí. Ouvinte, se quiser, aqui. Ouvinte, se quiser também, ele pode participar. Mande seu próprio concurso cultural, porque não pode fazer concurso mais no Brasil. Então, concurso cultural, mande seu melhor capa de CD alternativo, vai ganhar um parabéns. Com as três irmãs. Tem uma ali que é gatinha até, mas hoje em dia ela não é, porque ela já era... Não, inclusive teve numa matéria, não sei se foi do Discovery, do History, com essas três irmãs, há 10, 15 anos depois, elas contando, reafirmando o que viram e tal. tal. Então, assim, ela continua falando que vira, e assim, é o que a gente discutiu no programa, no primeiro, né? Assim, elas contam que elas viraram motivo de chacota, que elas, tipo, a galera olhava torto pra elas, nego zoava elas, chacotava elas, brincavam com ela e teve até... E a galera falou que ela tava grávida do ET. É, não, tipo, em questão de bullying, assim, a vida delas ficou zoada. Então, não tem por que você ficar reafirmando. Era mais fácil você falar que você ficou meio louco, tomou umas drogas ali, viu, qualquer coisa. Pra se safar disso. Já viajou no ácido. É, já passou bastante tempo, então... É melhor você levar esse fim de ter tá drogado, sendo tomado das letras, visto uma criatura por causa da droga... Do que, mas... Reafirmar... Mas, assim, elas reafirmam e falam que não, que a gente viu. E tanto é que dizem elas, né, que apareceu o suposto MIB lá. A galera vestida de preto e falando, ó, vocês param de falar isso aí já deu, vamos parar de brincar. Toma aí que esse dinheiro e vocês nunca mais falam disso. Elas não aceitaram e continuaram falando e continuaram afirmando a versão delas. Então, só complementando, Igor, isso é uma parte que não tem relato, é mais parte de conspiração. É que, aí é a palavra delas, né, no caso. Depois de um tempo que rolou o evento em Varginha, desceram caças americanos no aeroporto, não me lembro agora o nome. São Carlos. São Carlos mesmo? É, a base militar e, lá. E aí que vem a história, aí que entra na conspiração da troca do alienígena pelo Marcos Pontes. O que, vamos dizer que foi, né, inútil. Merda, né, cara? Merda. O cara trocou um alienígena pelo Marcos Pontes. Que merda. Os haters agora vão, né? O cara plantar feijão e vender travesseiro. Como assim, mano? Trocou a porra do alienígena pelo Marcos Pontes? É, porque o Brasil não tem condição de pôr um astronauta. Fizeram um vidro lá e mandaram o Marcos Pontes, mas dizem que... O Brasil até tem, cara, só que o Congresso... A gente vai entrar em política, mas porque tem o ESO aí, que é o telescópio europeu do Atlântico Sul. E o Brasil tem oportunidade de entrar nessa parada e desfrutar muito bem disso. Só que, porra, o Congresso tá cagando pra essa porra. Então, é assim, um negócio achei que aqui. É numa escala muito menor. Um centro de observação astronômica lá dos Estados Unidos doou com papel oficial e tudo, doou um monte de óculos pra observação de eclipse pra cá, pra uma instituição... Não é instituição carente de observação astronômica, mas é instituição feita... ONG. É, uma ONG pra pessoas sem condição, assim, pra crianças que querem se iniciar na astronomia. O alfândega daqui barrou, queria que pagasse quase 15 mil reais de não é de frete, mas da taxa lá de imposto. De importação de imposto. Na doação da ONG dos óculos. Você acha que o povo tá ligando pra coisa de... Não é nem questão por ser de espaço, mas ninguém liga pra ciência. Não, fora que também, velho, não tem incentivo nenhum a cultura e nem a ciência. Aí, principalmente a ciência, né? Aí voltando ao... Sim, a gente... Voltando ao caso, né? Então, assim, a vida dessas meninas acabou. E elas ainda reafirmam. Eu acho que se perguntar hoje em dia é meio assim. Mas né? E o Mudinho, velho? O que ele ainda é. Ele Mudinho? É o bode expiatório, né, mano? Pegaram o cara eles... Não, mas ficou isso. A desculpa oficial é o. Ele é um morador, gente. Ele não é uma entidade, o Mudinho. Não, não sei, cara. Mas tô falando assim, ficou isso. A desculpa oficial é o Mudinho. Assim, a desculpa oficial é que o Mudinho tava lá. E aí ele, sei, ele tava fazendo sabe-se lá o que no. Ah, tem uma foto do Mudinho aqui, ó. Eu vou colocar, caraca, velho. É bizarro. O Mudinho é bizarro. O Mudinho é... Mas assim, pegar o cara só pela deficiência dele pra falar que ele era aqui, ó, eu tenho aqui nosso querido esclarecido do Wikipedia. Investigação de uma sindicância foram realizadas por militares do Exército Brasileiro, incluindo o tenente Luiz Carlos Parreira, finalizada em 97, e cujo resultado foi levado a público pela mídia em outubro de 2010. Concluiu que o incidente não passava de um mal entendido. Nessa linha, alega-se que Luiz Antônio de Paula, conhecido como Mudinho, vivia com sua família próxima ao terreno do suposto avistamento. Esse homem portador de deficiências físicas e mentais, é conhecido em Varginha e tem o hábito de se agachar e coletar pequenos objetos no chão. De acordo com o inquérito policial militar, arquivado no Superior Tribunal Militar, a versão oficial é que no dia do incidente, as testemunhas avistaram o suposto agachado num canto, terreno e sujo de lama devido à chuva. Sujo de lama. E para o inquérito supôs, enfim, é isso que é a versão oficial. Que o cara se sujou de lama por causa da chuva, tava lá agachado, coletando coisas e. Além de muito, então, Pensa melhor, ele ia denegrir demais, né? Ué, além de mundo, ele é mental, então, porque ele não tá sujando de lama e não sai da chuva. Não, mas o cara é deficiente mental mesmo, essa que é a parada. Ele é deficiente mental. Ele é, não é? Mas é, mas assim, é foda assim, né? Bem que a galera não pensa nisso, mas só porque o cara é mental ali tudo e tá fazendo essas paradas de ficar se agachando ali, eles pegam o cara como bode expiatório, né, velho? Coitado. Mas mesmo assim, cara, é plausível, né? Se você pensar. Não, plausível é, você pega... É plausível, agora Colares não tem como. Tá. Não, velho, não é plausível essa desculpa, velho. Não, mano. É porque o Mudinho não tem olho vermelho e não se comunica. Talvez o cara seja tão evoluído que ele não, cara, mas não mas liga tá, mais, né? Aí que tá. É, a desculpa é plausível sim, cara. Tá, mas, mano, iam mandar a porra do exército por causa do Mudinho, velho? O Mudinho, cara, você não sabe o perigo que é o mudo na sociedade. ele não se comunica, né? Você não sabe que o intuito dele ali, né? Isso aqui tá pensando, cara. 20% dos psicopatas são mudos. Isso é um dado, quando você põe número, fica mais crível, né? O cara põe um número qualquer, né, velho? Quanto mais quebrado, o número melhor. 23% dos psicopatas... 23,5%, 0,5, né? Tem 0,5 num ser humano. É um anão, né, velho? Mas assim... É por cento, ele é meio mudo, ele fala, mas... terminava com A. É mudo de vogal, mas é... Então, assim, o que que é? Varginha, assim, tal, pode ter sido mudinho? Pode. A menina ficou apavorada, o mudinho não conseguiu falar, então ele ficou... Não tem como, velho. Haja visto o nome dele, mas é... Aí ela ficou apavorada, correu e... Só que, assim, aí existem coisas que você não consegue explicar só pelo mudinho. Só se o mudinho, ele tem um... Ele se multiplica, né? E ele também... se muda. ele se muda. E assim, porque existiram duas criaturas. Uma foi capturada pelo policial aí, o Marco... Não o Marco daqui, o Marco do lado de Varginha. Foi levada, né, pra um centro médico. E outra foi capturada aí com a ajuda da população que estava lá para linchar. Foi capturada pelos bombeiros. Mataram o demônio? Então assim, tinha só um... E até onde... Terminar. Só tinha só um mudinho, né? Não, caralho, tinha dois. Foram matar o Gabrix, cara. E aí você... E assim, por que que... É o que o Marco falou. Por que que ia vir um exército? Por que que ia vir um monte de... Tem um lugar perto, assim, eu vou até pegar o nome aqui. Bom, não tá na minha frente aqui, né? Eu pede, eu não, cara, vou pegar mais... Mas é, o Queiroz falou em tom de piada, mas vale muito em consideração porque, entre aspas, não pegaram o depoimento do Mudinho, cara. Que, não falei, ele falou em tom de piada. É, ele não. Ele pode... É assim, bem que ele tem... Ele é doente mental e tal, mas... Tem de fiter. Não, mas tipo assim, ele podia escrever, fazer alguma coisa. Não, você pode assim. Confrontar a família também, né? Pô, o que o Mudinho tá fazendo, cara, aí? Não tem árabe. Se foi o Mudinho. Não é possível que o Mudinho seja que o cara fica jogado na rua. Pô, mas ele tem que comunicar, mano. Quem quer perguntar, pergunta, mano. O Mudinho entende, pô. Ele só não fala, cara. E ele tem família. Não, velho. Você pergunta pra ele. Você tava lá? Aí ele faz assim com o dedão, mano. Assim não dá pra você. É, ele pode falar, que é sim ou não, né, velho? Não, ele é mudo, né? Como é que ele fala aí? Você tava lá naquele dia? É o Joseph Cleaver, o Mudinho. Mas aí... Não, quer dizer, a questão é que tiveram dois casos, assim. O Mudinho é um só, né, até onde a gente sabe. Ele não tem nenhum poder sobre... Mas que ele tem um irmão gêmeo. Ou pode ser um... Ou, agora vem o plot twist. Ou o Mudinho é o ET. Transfigurado. Tan, tan, tan. Pode ser, ele pode estar usando um tipo de camuflagem, né? É, e aí, é verdade. Ele pode estar usando um tipo de... Ele passou... O curioso é a mesma... Da mesma maneira, mesma postura que ele tava, né? É porque imagem, esse né? É a configuração padrão do Mudinho. Ele fica assim, catando... não, gente, não tem como falar de outra forma. É a apresentação default do Mudinho. É porque ele fica, ele fica catando coisa no chão. Caralho, velho, é o Smeagol, mano. Caralho, velho, ele faz... A configuração ele padrão. Precious. Não fala Precious, ele fala... Mas aí é porque ele fica catando coisa no chão, aí ele ficou desse jeito direto. Ai, só caralho. Que o que é estranho é, sabe, essa movimentação militar, tipo, tem uma escola militar perto de Varginha, que eu esqueci o nome agora, mas é bem perto de uma cidade ali, e não tem aqui. E além dos militares estarem lá, eles também levaram câmeras. Levaram câmeras, levaram um monte de gente lá. Uma parafernália pra poder... Uhum. A gente vai deixar link, vai deixar um monte de coisa aí, então o objetivo não é ficar contando o caso. E só uma coisa, Igor, só pra complementar, os fanáticos dizem que o ET de Varginha, na verdade, era um animal, entre aspas, dois ETs tem isso também. Que viriam visitar-nos. Ou tem essa, que é tipo como se fosse meio chupa-cabra dele. Não, isso, não é isso, uma vertente, né, vertente. Mas é um animal de estima, como a gente tem um cachorro, essas coisas assim, até um cavalo, eles deixaram... Saiu, né, deles. Cara? Saiu pra fazer xixi e os caras meteram o pé. Não, mas o Predador não é do Alien. O Alien não é do Predador. O Predador veio caçar o Alien. O Alien tava já aqui. Não, então, mas ele... O Alien tava aqui. O Predador veio porque ele quer ver o mundo pegar fogo. O Predador é hardcore dessa maneira. Mas o que é... O que, nos dois casos, né? No Operação Prato e no caso de Varginha, o que mais impressiona, por mais que tenha sido só um bando de maluco numa cidade... Bando de maluco, né? Uma cidade maluca, ou nosso amigo Mudinho. Mas assim, por que levaram... O nosso amigo Mudinho. Levaram tantos militares assim pra cuidar de um caso que, teoricamente, seria uma coisa mais simples, né? Pô, o Mudinho ali, o cara vai fazer exército, vou te assim, falar, vou te falar. Mesmo que seja nos anos 90, se o povo foi lá pra matar o Mudinho... Pô, é sacanagem. Eles iam ver que é o Mudinho. Aí, pô, vocês assim, meninas estão malucas, cara. É verdade, vocês estão malucos. É um negócio que a gente não falou e o Diego salientou muito bem. Os próprios bombeiros, pô, esse é o Mudinho, cara. Geral conhece o Mudinho. A população lá, Civil? Aí, ó. Aí eles iam falar que, pô, conheceu o Mudinho. E talvez se a menina observasse bem, pô, o Mudinho deve ser... O Mudinho é tipo aquele... A celebridade local. Todo mundo deve conhecer ele. Não, e detalhe... Não, mas... Então... Não, toda cidade tem o seu mansão de dinheiro, vê dois sons assim, e a sua celebridade local. Mas é verdade, não é mentira isso. É verdade, pior que é verdade mesmo. Tem um rapaz aqui na... Tem um rapaz aqui na rodovia 040 que chama de Mãozinha. Aquele cara todo mundo em pânico 2. Ele anda pra caralho, cara. Ele tipo anda uns 20 km da rodovia. Ele é chapa? Ele chapa. Ele chapa, mano. Ele chapa? Não, ele é chapa. Não, ele é mendigo mesmo. Ah, mas... tá. Ele descarregava o caminhão. Não, chato, tá ligado? Não, ele é mendigo mesmo. Ele fica andando essa porra 20 km. Porque assim, dia. Isso é verdade, é mentira. Toda cidade sempre tem a celebridade local ali. Aqui tem o Xuxa. Então, velho, aqui no bairro tem um maluco também. Mas aí, tipo, se as meninas, elas iam ver assim, esse aí a gente conhece ele aí, pô. Então, mesmo que elas não reconhecessem ele na hora. Tava Schwarzenegger, né? Camuflado na lama. Quando o povo veio ver a celebridade local, eles iam entender. Bombeiros iam entender. Não ia ter por que ter exército. Não ia ter por que ter alvoroço. Mudinho, pô. Não, eles iam entender que era o morador ali, mas assim... A celebridade local. Eles foram confrontar qualquer coisa que apareceu ali, que com certeza não era o Mudinho, né? Mas aí deram essa desculpa pra poder tirar o foco, da situação que saiu do controle, porque... E aí já entra a segunda coisa, que é o cara ter morrido de circunstâncias não conhecidas, caixão fechado. Isso é outra coisa também. Fala, Marco, fala do seu xará. Era isso, o Marco, o outro Marco, ele morreu depois que ele entregou o Mudinho 2. Deus o tenha. É o Mudinho azul, né? O azul e o vermelho. Tipo, você escolhe dois Shaolin do Street Fighter. Street Fighter, né, cara? Você pegou um falso. Você pega dois Liu Kang, um azul e outro vermelho. Então, cara, depois eles... Sumiu e 20 e tantos dias depois só entregaram um caixão selado. Um caixão isso é verdade. Termicamente, tá? Aí tanto é que tem um documentário, vai ter todo tipo de documentário aí, vocês vejam lá. O documento de óbito dele parece aquelas coisas de filme. Tudo tudo riscado com canetão preto, sabe? É mesmo? Não tem a causa da morte. Deixa eu ver se eu acho aqui. É riscado mesmo. Pô, na moral? Mas o corpo tava no caixão? Será que tem o corpo? Entregaram um caixão fechado? Será que não foi abduzido? Não, cara, provavelmente pegaram pra estudo. Muito provavelmente ele morreu e pegaram pra estudo pra saber que tipo de doença, entre aspas, ele contraiu pra poder fazer uma vacina ou algo do tipo. E entregaram o caixão fechado, pelo menos isso que eu tô entendendo. Uhum. E aí, assim, tem um documentário com relatos, né, da irmã, acho que é irmã, não é mulher não, da irmã e da mãe dele. E aí elas contando, né, o que aconteceu com o parente ali, né, e assim, foi e não voltou, é isso aí que aconteceu, o cara foi e não voltou, só voltou no caixão, não podiam nem abrir pra fazer velório, não fazer as despedidas, né, e o cara morreu, tipo, não é que ó o Mudinho, ó o ET no céu. Não, pô, o cara morreu de verdade, colar, se eu não me engano, acho que morreu, chegou a morrer gente, sim. Claro. que morreu gente, pô. Morreu poucas pessoas, mas morreram sim. Mas assim, mas é que morreu mais de um, né? Então já não gera esse, essa comoção. É, segundo Stalin, a morte de uma pessoa é uma tragédia de milhões de estatística. Mas aí, quando morreu o Marco aí, Xerez, o cara tem nome, tudo. Não, quando passa de tem 3... Tem CPF, né, cara? Passa de 3, 4, já não tem mais nome, né? Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês estão andando na estrada, no cu de Minas Gerais, aí vocês veem um bicho estranho, vocês vão correr atrás? Ah, o cara é atropela, né, cara? É que assim, não, conforme, tipo, né? O cara é policial, né? Então, na mente dele, devia ser, sei lá, um bicho preguiça, uma paca, um... E aí ele foi lá pra tirar o bicho da estrada, né? Pra fazer todo esse tipo de policial. E o cara do exército aqui, tem muito que, né? Ele treina pra tirar jaguatirica do... Verdade é essa. Depende de que estado você tá falando. Do Rio é diferente, cara. É, o policial do... O militar do Rio, ele treina pra tirar o... Pra atirar no cara, né, velho? É, verdade. Mas o padrão do exército aqui não querendo denegrir nossa belíssima polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Não, mas eu digo do exército até. O cara do exército, assim, em sua totalidade, ele treina pra tirar cobra da árvore. Ah, isso é verdade. Pra tirar jaguatirica, isso é verdade. Isso não é Igor, mentira, por favor, não. Coloca o link aí daquele vídeo, Exército Brasileiro. É o melhor. Aquele vídeo, se eu tivesse sido apresentado aquele vídeo pra entrar no exército, eu tinha entrado. Puta que pariu, você vai salvar a criança, atravessar o rio. Atravessar o rio, tomar tiro de cobra, sei lá. Atirar com a espada, Thundercat, oh! Mas assim, aí o cara foi lá tirar o animal, teve uma luta corporal com essa criatura. Uma luta com o bicho. O bicho deu um shibarai nele. O bicho deu um Thunder Arm nele ali. O Mudinho foi dar uma... Deu um paranauê, começou a girar. Passou um rabo de arraio no alienígena. Caralho, deu um shibarai. Passou um pilão ali no bicho. Jogou mas um rabo de arraio ali já. Tiveram um telecatch ali. É, o ET de Varginha lutava capoeira, né? Lutava capoeira de gaúcho. Não, ai, caralho, que merda. É o bicho piruleto. Nossa, bicho piruleto. Cara, que merda. Intercorpos. Relações intercorpos. Interracial, né? Interracial, né, cara? Mas interracial de... Interplanetário, né? Interplanetary. Tá lá no X-Video. Exposed. Mas aí o... Que ele conseguiu capturar o bicho e levou ele pro centro médico, né? Lá onde supostamente os dois alienígenas teriam se encontrado. Então, assim, é muito... É uma história que, por mais que tenha sido mudinho, tem coisa que não bate só pra ser um cara, né? Pra que ia ter essa comoção da sociedade inteira aí, de Varginha, por causa de um morador local, celebridade local. É, são coisas estranhas aí, mas eu acho que, Igor, acho que com essas informações... Só um detalhe, Queiroz, pra complementar de vez, o Marco mandou o link aqui do xará dele, ele era P2, e P2 não é o PM da esquina, o P2 ele é tipo o serviço de inteligência, tá até aqui no post que ele mandou, e é um cara que ele anda a paisana e tal, e é um cara que tem mais credibilidade do que os próprios PMs da esquina, entendeu? Cara, se o cara morreu de causas não naturais, que não foi divulgado. Porra, tem uma parada muito estranha nessa parada, nesse negócio. Fora que o Mudinho pode estar envolvido com isso de alguma forma, né? Será que o Mudinho matou o P2? P2, cara. O P2 tem um treinamento melhor do que um PM, cara. Eu tô achando que vocês estão subestimando o Mudinho aí. Até mais, ouvintes. E eu gostaria de dizer que nada é verdadeiro e tudo é permitido. Adeus, ouvintes. Muito obrigado por ouvir esse podcast aqui. Se você encontrar um mudinho, não acredite que ele seja um satanás ou um ET. Apenas dê consideração aí, porque ele também tem sentimentos. Adeus, ouvintes. Aqui é o Thiago. Tem que falar isso na língua do Mudinho. Esse daí é o... Eu sou o nome do... Não, velho. É o... Projeto Tudo Pessoal lá. Projeto Tudo Pessoal. Eu esqueci o nome do cara lá. Tá no YouTube, eu falei, e aí, pessoal? Ah, tá falando do bicho tipo Lado Full? Não, do Projeto Tudo Pessoal lá do... É o... Do desenho, esqueci. É o estilo dele, cara. Foi igualzinho. É o Gago lá. É o Gago. Pessoal, é isso, é esse mesmo. Ah, o Gaguinho. É, o Gaguinho. O nome dele é esse, inclusive. Porra, velho, não é Gago. Caralho. O que é um passo pra ser mudo, né? Não é, velho.